ar e Nominata 616. Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. E olha só, depois de comprar a Fox, o Mickey resolveu salvar o Homem-Formiga e praticamente toda a humanidade, né? Oi, eu sou o Felg e gostei muito da participação do Axl Rose no filme. Opa, não, era o Thor mesmo. É, Marcos Pedro. Ele foi instalado. Caralho, o que é que houve? Marcos Pedro, a gente não tá te ouvindo. Não é possível. Vixe, virou um cachorro. Não é possível um negócio desse, cara. Marcos Pedro, cadê você? E agora, voltei? Agora, voltou. O que é que você fez? Uai, sei lá que tá acontecendo essa bosta aqui, essa entrada aqui mesmo. Ei, Marcos, agora eu tô o Marcos de alguma alça temporal do passado, porque meu o Marcos Deus do céu. Presente foi instalado. Ó, ele até perdeu... Pelo susto que eu tomei, ele até perdeu o direito de fazer sua frase de abertura. Você tinha uma? Pois é, acabou. Fui instalado minha frase de abertura. Foda-se, passa pra frente. Magari. Aí, então, eu sou o Magari. Eu ia falar outra coisa, mas como o Coveiro citou o Mickey, eu quero falar que o Mickey pode ter salvado, começado, mas quem foi pra porrada foi o Pato. É, olha só, o easter egg lá da ponta, né? Paulo. Vai, Paulo, puta de tiração de homem, não é possível. Tava falando agora. Ah, você não ouviu o estralado dele? Vai, Paulo! Ele já falou, pô, o estralado. O estralado, você não ouviu? Enfim, a gente tá juntando aqui a poeirinha pra restaurar o Paulo pra poder falar finalmente sobre Vingadores Ultimato. O filme do ano, do século, do milênio, enfim. Ele tá destroçando tudo. Cara, já era pra ser a maior bilheteria de todos os tipos na estreia, né? Já era desde a sexta-feira, né? Quando juntou todo final de semana, né? E olha que não pegou nem os melhores finais de semana da China, né? Porque dizem que a China não era dia de feriado no sábado, né? Foi um dia comercial, como eles chamam lá, né? E o filme conseguiu terminar apenas com 5 dias de exibição no mundo inteiro com $1.2 bilhão. Que feito, que feito! E a expectativa é, será que passa Avatar? Né? É bem provável, talvez o filme vá muito além, né? Enfim, enquanto a gente tá nessa corrida aí, na torcida pra que o filme realmente faça tudo porque ele merece, né? Hoje em dia tá sendo hiper competitivo pra um filme da envergadura de Vingadores Ultimato conseguir fazer uma bilheteria estrondosa, porque diferente do que era em Avatar, né? Hoje em dia você tem 2-3 semanas depois mais um outro filme blockbuster chamando atenção e enchendo salas de cinema, né? Então hoje em dia a concorrência tá fazendo cada vez mais difícil os filmes conseguirem ter uma arrecadação tão impactante quanto era Avatar. Mas talvez Vingadores Ultimato consiga isso, e se conseguir, aí sim vai ser difícil para um próximo filme destronar ele, hein? Bom, a gente não tem leitura de e-mails nesse podcast, né? A gente vai aproveitar o momento de intervalinho para tentar restaurar o Paulo depois que a gente aspirar aqui e juntar ele, né? Mas enfim, vamos começar porque eu não quero que o podcast dure 3 horas que nem um filme, né? Pelo amor de Deus, que a gente não vai ter nem tempo para realmente ter intervalo no banheiro aqui. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We're in the endgame now. Difícil a gente conseguir pontuar este filme, porque ele é realmente um filme novo, diferente, com outra história para ser contada, mas ele é completamente ligado, entrelaçado com Vingadores de Guerra Infinita. Não tem como, né? É o único filme que é realmente necessário. Né? E alguns outros filmes você tem que ter a noção, né? Não é extremamente obrigatório, mas tem que ter noção do que aconteceu para entender melhor alguns personagens, para entender melhor algumas situações, né? A gente vai falar desses filmes à medida que for necessário aqui, mas, por exemplo, Capitã Marvel, que é um filme que a gente gravou o podcast há uns meses atrás, é extremamente necessário você não só ter visto o filme, como também ter visto a cena pós-crédito do filme, porque, diferente do que a gente pensava, ela não faz parte de dentro do filme. Ela já é algo que você tem que ter noção, porque ninguém vai te introduzir a maneira como a Capitã Marvel conheceu o resto dos Vingadores. Isso não vai acontecer. E o começo desse filme trata justamente de um momento em que se passou apenas 22 dias, desde o estalar de dedos do Thanos. Os Vingadores ainda estão meio sem saber direito o que fazer. Ganharam esse reforço da Capitã Marvel, né? E ela é fundamental para essa chave para pelo menos salvar personagem que estava ilhado, né? Ilhado no espaço, meio complicado, mas estava lá à deriva do espaço, que era o Homem de Ferro, né? O único, junto com a Nebulosa, né? Os dois únicos que sobreviveram lá da briga Titã Louco lá em Titã, né? Cara, e acho que usaram a mesma técnica que usaram no Steve Rogers lá no primeiro Capitão América, né? Porque o Homem de Ferro estava definhando já, né? A Nebulosa, pelo que eu entendi, ela é quase tão máquina que ela não tava precisando se alimentar nem nada. Tava até praticamente funcionando como se fosse uma... Vai lá, ele não tinha a Friday, né? Tava desativada. Ela tava virando a ajuda auxiliar dele. Mas, digamos, o dummy dele, né? Aquele robôzinho que ajudava ele. Tava... É a versão mais melhorada, né? E, enfim, e tem impacto, porque pra quem viu o trailer, achava que o Tony e o Steve Rogers se encontrassem, assim, pô, que mal. A gente lutou, aí apertava a mão, vamos lá, vamos lutar, derrotar contra Thanos. Mas não, cara, ainda havia uma raiva interna ainda do Tony contra o Steve, né? Porque o Steve, obviamente, discordou dele de várias coisas, e a princípio, entre aspas, o Tony tava certo. E realmente, toda a preparação que se deveria ter sido feita pra aquele momento não foi feita, pelo contrário. Os Vingadores estavam mais desprotegidos do que estavam antes. E o primeira parte do filme é justamente entre aqueles que estavam dispostos a agir contra o Thanos, né? Formar uma equipe com quem estava ali perto, né? Com quem daria pra estar. Com toda a empolgação que a Capitã Marvel tinha. E derrotar o Thanos, né? Pegar de surpresa, sei lá, e derrotar o Thanos. E assim é feito, né? A gente, quem já tá pegando um pouco mais além do que os três mostravam, já tava percebendo que tinha umas diferenças ali entre... de tempo, né? Se você posicionasse ordenasse as coisas pelo cabelo da Viúva Negra, ou as roupas que os personagens usavam, sabia que aquele momento lá em que parte da equipe voava com a nave pra algum canto deveria ser já no começo do filme. Então, se você olhar direitinho, o primeiro ato do filme é como se fosse um filme de quase uma hora de duração, né? Acho que tem até menos de uma hora, né? Em que os personagens vão de novo como se fosse, vamos se juntar, vamos lutar contra Thanos e vamos tentar derrotar ele, só que não, né? Mais uma vez o Titã Louco tá um passo à frente e deu um chapéu nos heróis, né? Uma mancada à frente, né? Ele tava mancando. Não, mas ele tava mancando, né? Mas ele, da cabeça dele, do plano dele, já tava supondo que os heróis não iam ficar satisfeitos da derrota. E ele decidiu perder as joias. Estalar o dedo de uma maneira tal que fosse capaz de destruir as joias. Isso não foi mostrado na imagem, assim, em cena. Isso foi dito por ele, né? Parte do corpo dele foi destruído, assim, né? Tudo ferrado, né? E aí os heróis falam assim, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem mais nada o que fazer. Eu acho que ele instalou não foi por causa dos heróis, não. Ele instalou com medo dele mesmo. Porque ele mesmo fala que aquilo ali era uma tentação muito grande. Aí depois, no final, quando a gente vê o novo plano Cebolinha dele, faz sentido que ele tava com medo que ele mesmo achasse que o resultado... Ele tava com medo dele entrar na vibe de Gavião Arqueiro, de Thanos matou foi pouco. Não só pros Vingadores. Qualquer personagem poderia pegar as joias ali e desfazer o que fez. E outra coisa, a luva em si, com todas as joias juntas, é um perigo não só pra ele, Paulo, pra qualquer um, né? Aí é que tá, como a gente não viu em cena, né? Eu fico até imaginando, porque eu sei que os diretores gostam muito do Jonathan Hickman. Será que a destruição das joias foi a destruição de todas as joias? Ou a gente vai ter uma coisinha assim que é uma deixa, né? Um sumiço da joia do tempo, que como a gente viu nas histórias e quadrinhos que teve, né? Do pré-Guerra Secretas, ela teve aquela deixa pra ser trabalhada mais pra frente depois, né? Mas enfim, é preciso dizer que todo esse primeiro ato desse filme funciona como se fosse um episódio, né? Um filme menor, pra de novo mostrar que os heróis caíram. Ou seja, o Thanos sempre tava realmente um passo à frente. Né? Na verdade, eu achei aquilo ali vexatório, porque foi uma missão de extermínio de um aleijado. Grandes heróis. O Paulo tá parecendo o cara do Blade Cool, cara. E que tá vindo a visão diabólica de um lado e continua vendo Thanos como se fosse o salvador da pátria. Não, era um cara totalmente debilitado, aposentado, ferido, só esperando a morte chegar. Vem um bando praticamente como se o Bob tivesse invadido a casa dele, tivessem esquartejado ele, aí depois venderam como brinde nos cinemas. Aí depois chega o Thor, dessa vez eu vou acertar a cabeça que eu quero levar de brinde, pá, pá, pá. Aí todo o sangue, porque como é PG-3, todo o sangue caiu em cima da Nebula. Aliás, o Paulo falou de cortar a cabeça. Eu vi ontem na internet que os brindes que os cinemas aqui do Brasil deram foi um spoiler. Que um deu a manopla, o outro deu a cabeça. Exatamente, né? Dois spoilers. É, os dois spoilers. Que eles cortam, ele corta a mão e depois corta a cabeça, né? É. Bom. É, vamos fazer um rodizinho e vou falar um primeiro sobre o começo. Eu deixei de propósito de falar do começo mesmo, pra o Felga poder falar também da cena inicial, né? Bom, a cena inicial é mais ou menos aquilo que a gente aprende quando começa a tirar com arco e flecha. Então tá lá o Clint Barton ensinando a filha, né? A Laura, né? Laura? Lila, Laura é a esposa. Ensinando a menina a atirar, já tinha nascido, né, aquele filho que tava... Ela tava grávida, né? Tava grávida, né, em Era de Ultron, né? Que tinha nascido, né? Tava lá com os três filhos, numa fazenda, tá, vida tranquila, né? Ele tinha feito aquele acordo com o governo, né? É, que foi, acho que foi dito no primeiro filme, né? Que tinha feito ele... É, e ele tá com a tornozeleira lá no pezinho dele ainda, né? Do mesmo jeito que tá o Homem-Formiga. O nome do acordo é: o ator quebrou os dois braços na gravação do terceiro filme. Esse é o nome do acordo. Não, mas ó, ficou interessante, porque ele no primeiro acho que não ia render. Eu acho que não é uma coisa do acaso, não. Eu acho que foi proposital mesmo. Não, quebraram o braço dele, então? Quebraram o braço dele proposital. Foi, ele não quebrou na gravação do filme, não. Foi em outro filme que ele fez, filme do Pega Pega. Ele tava fazendo naquele Gotcha, né? Mas acabou interferindo na gravação, sim. Porque era concomitante. Ah, sim. Foi na gravação do Pega Pega. E aí, então, ele tá lá, estão decidindo o que vão comer lá na hora do almoço e tal. Quando ele volta pra continuar orientando a filha desaparece. Aí só vê a poeirinha, né? Aquela poeirinha. Quando ele vira pro lado, e aí ele acaba vendo, né? Tudo só poeirinha. Só poeirinha, e aí começa lá, né? Tá acontecendo. Não, sem entender nada, né? Que tá na fazenda, né? Até o estranho o cara não ligar, falar, pô, ligar pra Natasha, perguntar qualquer coisa, mas enfim. E aí, a partir daí, ele deu uma piradaça, né? Como sempre, né? Como sempre acontece por aí, Eu acho que tá mais que justificado, né? Felga. Não é por aí. Mas é. Como sempre acontece por aí, a pessoa some, a pessoa surta, né? Vai matar um monte de ninja lá no Japão. Primeiro que eu acho que não é comum acontecer de ter gente subindo virando pó. Não, pera aí. É Coveiro, que país você vive, jovem? Não, pelo amor de Deus, vocês também estão já... Em termos de super-herói, é comum, hein? O cara dar uma surtada, né? Então assim... Todo mundo nos quadrinhos já deu uma surtada por algum motivo, né? Então, não vai ser a primeira vez que alguém que assumiu a família dá uma surtada, né? Tinha uma série de um cara aí que também aconteceu isso. Então aí começa, né? a cena pro Tony, né? E aí começa o filme, né? Teve lá o resgate, apresentou todo mundo e tal. Sabe a sensação que realmente, como vocês falaram, essa cena inicial foi como um filme de ação reduzida, porque eles foram lá, encerraram a história, e falou, bom, acabou o filme, né, gente? Vamos todo mundo pra casa, o pior casa, que né? Teve essa sensação, teve gente do cinema que falou, acabou, vamos embora. Escureceu tudo e falou, bom, velho, bom, Vingadores, né, eles vingam, né, então eles vingaram a Terra, né, enfim, encerraram a fatura, né. Olha, podem falar o que quiser da Capitã Marvel. Ela cumpriu o que prometeu. Dessa vez, mataram e mataram rápido. Cara, foi até bem articulado. Eu acho que funcionaram melhor, porque se você olhar o tipo de luta daquele momento ali, lembra um pouco o que foi tentado, o que tentou se fazer em Titã, né? Óbvio que dessa vez o Thanos não tava com as joias, mas pelo menos a galera agiu rapidinho. Pegou, prendeu, puxou um braço, puxou outro, torou a mão, torou a cabeça. Acabou. Vral. E o Thanos também já não era mais aquela ameaça, né? O cara tava pra com o qual falou. Ele usou duas vezes o poder das joias do infinito. E ao mesmo máximo. Pra ele, ao máximo, então mesmo pra ele, acabou com ele. Lembrou aqueles quadrinhos dele lá, né? Na fase, lá em alguma lua lá, arando terra, dando uma de fazendeiro e tal, né? E também assim. É o final do Marvel Super Heroes. O final dele é esse mesmo, tipo. No fim das contas, se você finaliza com o Thanos, ele diz assim, finalmente derrotei todos os heróis da Terra, agora eu posso cumprir meu objetivo, ser um fazendeiro em um mundo distante. Bom, Starling que deu isso pra ele. Essa ideia de querer dessa aposentadoria aí, pegando... É do Jim Starling mesmo. Mas se o objetivo do cara é ser fazendeiro, não bastava simplesmente os heróis se jogarem no chão, morremos! Aí o Thanos, vence vocês, vou embora, tchau. Vai, Magari, você agora, vai. Eu achei que esse começo, na verdade, foi um epílogo do primeiro filme do Guerra Infinita. Se o Guerra Infinita tivesse continuado um pouco depois, e dava pra ter mais umas horinhas aí, uns minutinhos, e terminar nessa parte do Thanos aí. Aí ia ficar pronto, terminou, e aí o que a gente vai fazer? Mas aí, aí fica duas sensações de desalento, né? Guerra Infinita já teve aquela sensação de desalento, perdemos. Eu acho que o impacto que eu até acho que comentei foi com o Marcos Pedro isso. O impacto dos heróis, vamos tentar. E no meio do filme, levar outro chapéu é pesado. Tanto que foi pesado. Eles tentaram. Ficou todo mundo depois em depressão, né, praticamente. Eles tentaram, conseguiram. Só que o prêmio que eles queriam foi tirado deles antes. Pelo menos eles voltaram com a manopla, com a mão e com a cabeça do Thanos pra distribuir. Olha, mas é aquele negócio. Eles eram os Vingadores, né? Eles não eram os Restauradores. Exatamente. O Tony falou alguma coisa desse tipo aí, né? Que eles não eram os... Preventores. Ele não previa. Eles eram os preservativos. Tem, acho que uma fala ao longo de todos os filmes, que é, se não vamos conseguir salvar a Terra, ao menos vamos vingá-la. No primeiro filme essa aí. Marcos Pedro, você? Essa introdução foi, pra mim, foi do tipo, aquela sensação mesmo, depois que o Thor corta a cabeça, que ele fala assim, quando todo mundo olha pra ele, que ele corta a cabeça, eu falo assim, o que você acabou de fazer, Thor? Eu falo assim, uai, o óbvio, acertei a cabeça e tipo... Quase que eu levantei da cadeira e falei, acho que acabou o filme, né? Tipo, que não tem música tema, não tem nada. É só uma música ambiente e já corta pra Terra, cara. Então foi uma coisa assim do tipo, cara, introdução completamente atípica do que acontece aconteceu nos filmes da Marvel, né? É muito atípico, porque, tipo, qual outro filme da Marvel vocês lembram que começou dessa forma, com esse tom do tipo, vencemos, mas perdemos? Na verdade, pra um filme desse existir, precisaria ter um filme estilo Guerra Infinita antes, né? Não teve antes porque não tinha isso ainda, né? Pois é, então foi bem atípico isso. Isso foi interessante. É algo que muita gente acreditava que a Marvel não teria coragem de fazer. Que nem em Guerra Infinita, que eles tiveram coragem de fazer as coisas que fizeram na narrativa, né? Que é com terminar o filme daquele jeito, de forma fúnebre, colocando os heróis perdedores. Esse filme já começa com os heróis, mesmo ganhando, perdendo, cara. Tipo, porque eles perderam a Terra, perderam as pessoas. E tipo, beleza, matamos o Thanos, mas e aí? O que aconteceu? Ganhou o quê? Nada. Manopla tava destruída. O Thanos destruiu as joias. Sabe? Tipo, perderam. Ganharam, mas perderam. Só levaram a cabeça do Thanos pra Terra pra virar aquele balde de pipoca. Na perspectiva do próprio Thanos, né? Ele ganhou. Então, na verdade, pois é. Os heróis não ganharam, porque o Thanos não perdeu. O objetivo do Thanos, ele ficasse vivo ou não, né, era fazer com que metade da vida no universo, né, não é da população humana só, ou das populações de seres sencientes. Não, então ele perdeu. Pera lá. Não. Ele perdeu, não. Porque no momento que mataram ele, ficou a metade menos um. Vai tomar um banho agora. Então, mas aí, nesse caso, eu queria só fazer uma... Pra finalizar essa minha parte, só pra dar uma deixa. Isso pode ser uma referência à saga atual que saiu nos quadrinhos agora aqui no Brasil, que é Thanos Vence. Sabe, desse ponto, Thanos venceu, gente. Thanos Vence. É a saga Thanos Vence. É. Foi a maior referência que eu consegui entender de quadrinhos nisso. E esses foram inteligentes, na minha opinião. De muitas maneiras, O Thanos que a gente tem aí, que vai pros cinemas, né? Ele não chega a ser o Thanos do Jim Starlin, né? Ele tem a parte filosófica, mas o Thanos de Starlin é bem mais complexo, né? Ele talvez não se adequasse pro cinema, porque talvez ficasse muito divagando demais na história. Então ele é meio misturado, um pouco do Thanos original, né? Mas também tem um pouco do Thanos do Jonathan Hickman, que é um ser mais pragmático, né? Ele... Idiota. Vamos ser sinceros, eu sou fã do Hickman, mas o Thanos do Hickman é o idiota que chega lá, eu sou Thanos, perdeu, pá! Vai, Paulo, fala aí um pouco aí da história, vai. Eu já disse, cara, foi tropa de elite, eles simplesmente subiram na favela e mataram o pobrezinho na casa dele. E tem gente que ainda torceu pra esse bando de assassinos a sangue frio. Eu queria saber como é que eles conseguiram levar a Hulkbuster naquela nave que não cabe a Hulkbuster. E como é que a Hulkbuster, aquele trombolho, conseguiu se esgueirar por baixo da casa do Thanos. Mas peraí, a Benatar, se você não lembra, ela é maior, viu? Não é aquela nave da Milano que a gente viu nos Guardiões, não, tá? Você lembra que quando o Thor vai pra Benatar, que é uma nave um pouco maior, tem uma outra nave dentro da própria Benatar, que é a que o Rocket usa pra eles irem lá no Navelir, né? Ela é uma nave muito maior. Então, sei lá, eles podem ter tirado aquela nave... aquela nave extra e colocar a Hulkbuster lá. Qual o problema? E a Hulkbuster tem um modo topeira também, né? Porque eles conseguiram ficar estraticamente lá embaixo, enquanto o Thanos mancava, que ele deve andar bem devagar. Você tá errado. Ele sentiu assim o chão tremer. A casa do Thanos é uma casa suspensa. Ou você não prestou atenção? Mesmo assim, cara, não cabe. Ou você acha que tá lá engateando assim por baixo? Não, ele não vai viver engateando. Ele tava engateando pelas madeiras lá e apareceu por baixo, com a casa suspensa. Então, igual lembrando, o Paulo tava falando como que eles carregaram a Hulkbuster na nave. A Hulkbuster, ela é modular. Então, tipo, igual vocês viram em Era de Ultron, né? A Hulkbuster, ela é um monte de módulos que vai se montando. Ela se estende e se monta, né? Então, né, não é muito difícil de pensar, né, nesse ponto. Agora, pra Hulkbuster ter passado por baixo da casa do Thanos, vamos pensar igual os quadrinhos, né, gente? Raio repulsor, fazendo um túnel por baixo da casa do Thanos e pá, cara, acabou. Ou seja, o Thanos nem tato tinha mais, porque nem sequer sentia o chão tremer. Exatamente, ele tava com metade do corpo, 50%, 50% do corpo detonado e não sentia porra nenhuma, tava mancando. Eu adoro como ter essas discussões fúteis no podcast que não agrega em nada como é que a Hulkbuster passou por embaixo. Mas vamos voltar ao assunto que interessa, que eu queria falar um pouco de uma personagem que acabou crescendo bastante nesse filme aí, antes de passar pro próximo top, que é a Nebulosa. Cara, a atriz é a Karen Gillan, né? Ela, pra mim, é que personagem que acaba tendo do que não era quase nada, principalmente no outro filme, que ela só aparece praticamente como um mecanismo de roteiro pro Thanos forçar a Gamora a abrir a boca, né? E aqui, ela é uma personagem que era uma personagem isolada, que não confiava em ninguém, por aí vai, e ela começa a desenvolver uma confiança em vários outros personagens que ela não tinha nem contato antes, né? Primeiro com o Tony Stark, que é engraçado, porque eles estão brincando naquelas coisas como se fosse... que é uma coisa diferente aqui do Brasil, né? A ideia de quando você faz aquela posição com as mãozinhas pra chutar gol, a gente tem que acertar por dentro, né? Por baixo da trave, né? E lá eles tinham que atirar por cima, né? O que é o futebol americano. O futebol americano. Porque o futebol deles usa a mão, eles não sabem muito o que estão fazendo. Pois é. E aí você vê que, assim, o Tony tá usando aquilo como uma diversão, né? Ah, pra distrair, o filme tá passando tempo. E ela ela tá fazendo aquilo com um olhinho assim, arregalado, puxado, porque ela é uma pessoa extremamente competitiva, né? Todo tipo de competição que havia antes pra ela era pra vencer a irmã e por aí vai, né? E aos poucos é que ela vai meio que se transformando. Ao ponto de quando a gente for ver lá pro final do filme, a versão da Nebulosa, que era mais, digamos assim, impetuosa, mais, menos emotiva e por aí vai, ela é outra pessoa quando ela tá falando com a versão... A gente tá dando um pouco de, adiantando um pouco o assunto, né? Outra versão da Gamora, né? Mais jovem e dela mesmo, né? É uma pessoa completamente transformada. É um dos personagens que mais me chama atenção logo de começo. Isso vai funcionar, Steve. Eu sei que é. Porque eu não sei o que eu vou fazer se não. Bom, os heróis perderam, né? E passa 5 anos depois. É uma coisa que me impacta bastante no filme, porque os irmãos russos cumpriram o que prometeram. Pra quem achou, e eu vi muita gente resmungando desde o final de Guerra Infinita, que o filme não teria seus impactos, teve, né? E como eu falei desde aquela época, não é porque a pessoa vai voltar à vida que a gente suspeita que ia voltar, né? É um filme de heróis, querendo ou não, o herói tem que vencer no final, né? Mesmo que tenha algum sacrifício no meio. Não quer dizer que não significou nada. Dessa vez significou muito, cara. Ficou 5 anos, metade das pessoas fora, e as pessoas que ficaram e lutaram aquelas pessoas, né? As pessoas tiveram monumentos lá de morte e por aí vai. E quando a gente for ver lá uma possível volta, como elas voltam no final do filme, vai ter inclusive diferença de tempo, né? Entre uma e outra. É um choque completamente maluco disso. Não sei como é que a Marvel vai trabalhar isso em outros filmes que estão vindo por aí, né? Pega um exemplo, por exemplo, do Homem-Aranha, né? A gente vai ver que eles vão... que ele vai voltar, mas quem ficou, ficou 5 anos, já se formou, seguiu outra vida, né? Mas cara, isso aí é fácil, não, porque quem morreu foi o Ben Reilly e quem voltou foi o Otto Octavius. Enfim, Paulo, tô falando exemplo geral, certo? Porque Peter Parker eu não vi ali não, viu? Essa diferença é algo que vai repercutir e me deixa assim desconhecendo completamente como é que vai ser os próximos filmes do UCM se eles trabalharem o momento pós Vingadores Ultimato, né? Porque você vê a diferença entre vários governos ali. Parece que os Vingadores, apesar de praticamente quase abandonada a base, né? Eles estão tentando manter algum tipo de ordem ali. Eles têm uma conferência interplanetária. Os personagens lá, acho que é o Okoi, a Nebulosa, o Rocket, a Capitã Marvel, com outro visual completamente diferente, né? Dos quadrinhos. Ela lembra... Tem várias gente dizendo que ela lembra até o visual da Filavel, que não deixa de ser. O tipo de corte de cabelo, o tipo de roupa ficou mais obscuro, né? Mais sombrio. E também o Máquina de Combate, né? Então eles meio que estão tamponando algumas coisas. Por quê? Porque, querendo ou não, se metade da população foi embora, alguns governos podem ter perdido seus principais representantes, algumas nações podem ter virado uma bagunça, né? Ou seja, esses criminosos internacionais, terroristas, aproveitaram a dissimação que eles ajudaram a fazer pra tomar o poder do planeta inteiro. O Rose estava certo. Ninguém tá dentro da sua cabeça, Paulo, mas você tá supondo que os Vingadores são os terroristas. O Rose disse isso, tá, dito isso no... De volta ao lar. Então, você está indo contra o que está estabelecido. Mas explica direitinho a viagem da tua cabeça, porque a pessoa tem que imaginar muito longe se não te conhece. Tem que fumar muito pra tentar desenvolver o que está se passando aí. Mas, enfim, tirando essa ideia maluca do Paulo à parte, fora a situação que ficou, o mundo parece até estar mais sombrio, né? Colocaram um filtro ali. Tá tão triste o filme que parece um filme da DC, do Snyder. Tá um filtro totalmente obscuro, tá uma coisa meio triste assim. E cada um tá tentando levar a vida de algum jeito, né? Se você vê o Capitão América, né? O Steve Rogers, tá lá participando de um grupo de apoio lá. Inclusive tem as participações especiais do Jim Starlin lá e do próprio Joey Russo lá, né? E do Russo. Faltou o Edward Norton nessa cena, cara. Bom, e aí, a gente também vê outros personagens mudando, drasticamente. Eu sei que a gente vai acabar alterando aqui um pouco o curso das coisas, mas acho que é interessante falar, antecipar um pouco os acontecimentos, para falar como é que tá a situação de cada um deles 5 anos depois, né? Então, vamos pegar aí. O que menos mudou foi o Rogers com a Viúva Negra. Eles estão tentando manter a base dos Vingadores lá de algum jeito, tentando manter a ordem ali, como a gente falou. O Tony abandonou completamente, né? Pegou, foi morar numa fazendinha lá afastada, né? Ele falou que ia fazer em Era de Ultron. É. Pois é. Não, é porque o Tony, ele percebeu a verdadeira natureza do Capitão Hydra, que depois a gente descobre que na verdade era da Hydra, e quis se afastar desses criminosos, quis viver a vida dele. E o Tony tava agora casado com a Pepper, teve uma filha, né? Não foi o Morgan, mas foi Morgana, a menininha muito, muito bonitinha. É, mas abandonou completamente aquele lugar, né? Se bem que não abandonou tão completamente, né? Se você olhar a garagem dele, devia ter um monte de cacareco ainda. Primeiro, tinha um capacete lá da Resgate, que a filha dele aparece. E a outra é que a armadura dele, de 55, sei lá qual era a última em Guerra Infinita, passa, quando a gente vai ver agora, passa pra 85. Ou seja, e nesses 5 anos ele ficou ainda mexendo nas coisas, né? Enfim, a gente também tem personagens que se transformam bastante. O Clint Barton assume um manto, nunca é dito isso num filme, né? Mas assume o manto do Ronin e vira um matador, assim, serial killer completo de vilão, né? O novo justiceiro da Marvel tá ali, né? Tem crime organizado e tá acabando do começo ao fim, né? É o que eu falei, cara. Tanto se matou foi pouco. Ele olhou assim, não, ele é o Kylo Ren, na verdade. Ele chegou pro Thanos, pegou a cabeça decapitada. Vou terminar o que você começou. Bom, aí os dois outros personagens que aí se mudam fisicamente bastante é o Hulk, que eles não... Os diretores decidiram explicar muito, apenas diz que finalmente o Banner entrou em consenso lá com o Hulk. E eles meio que juntaram mesmo a personalidade de cada um. E ele virou uma versão dos cinemas do... Dr. Banner, do Professor Hulk, né? Tem gente que chama mais atualmente do Doc Green, né? Na verdade, ele é o Hulk nerd do Ultimate. É, tá muito não. Mais, cara, porque é muito banana, cara. No... É. Os Hulk Boys, eles podem... Eles têm que... A gente tem que admitir que eles têm razão nisso, cara. Ele ficou muito banana. Mas o Banner dos cinemas é banana, mas é legal. Ficou legal. A versão Ultimate é legal. Cara, ele com o Homem-Formiga foi as mais engraçadas. Pra mim, eu acho divertidíssimo. Eu sei que o pessoal tá reclamando, chorando, porque o Hulk tem que ser o mais forte que existe, Enfim, a gente não precisa adiantar a cena, mas ele mesmo se auto-ironiza depois. E eu achei do caramba, né? E a outra, já se passou 5 anos depois, os diretores decidiram também não explicar, né? Mas os sobreviventes de Asgard são recuperados, são resgatados, e eles decidem morar... O nome da cidade, eu não peguei aqui a original, mas é a mesma cidade que teve aquela guerra do Odin lá no primeiro filme do Thor, e é onde o Caveira Vermelha acha o Tesseract pela primeira vez lá. E o Thor, enfim, daquele jeito dele, né? Vira rei da nova Asgard que fica ali. Então a gente vê de novo a Valkyria, vê de novo o Korg, vê de novo o Miek, vê também uma vilazinha lá que foi montada no estilo meio Viking mesmo, assim. E ele completamente nem aí mais com a vida, cara. O cara só queria saber de ser o... Era o... Vocês que gostam de Game of Thrones, virou aquele rei lá, o... Baratheon. O Baratheon, né? Quer mais nada com a vida, só quer beber cerveja e curtir a vida. Era o Axel Rota. Olha, os dois são martelo, né? Pois é. O cara quer mais nada com nada. Assim, eu sei que tem muita gente que já também fez cara torta aí, mas realmente quem fez cara torta já foi menos gente aí nesse caso do Thor, porque é o mesmo pessoal que não gostou muito do Thor Ragnarok, e os diretores decidiram resgatar essa versão dele, né? O outro Thor lá não era tanto, mas dessa vez a gente percebe de cara que o Taika Waititi ajudou nessa cena, porque ele tá na cena, inclusive, né? Ele é o Korg, né? O diretor do Thor Ragnarok. Então é essa nova, digamos assim, cara que tem um MCU... daqui a 5 anos. Vou ser bem sincero, eu ainda não tô acostumado com isso. Achei hiper interessante, mas foi um salto tão, tão diferente da coisa que eu tô tentando assimilar, né? Não sei se gostei de tudo, mas eu gostei de algumas coisas e tô ainda absorto com outras, né? Então, essa parte que você falou de como estão cada personagem, na reunião lá dos instalados de dedos anônimos lá, Não, os que não foram instalados. É, os que não foram. Eu achei legal aparecer só um dos irmãos russos, dá aquela ideia de que o outro virou poeira. Eles estão sempre juntos em fotos, dirigem o filme junto e aparece só um deles. Oh, verdade, verdade. A ideia todo que sentido. Foi pro saco. Pera aí, então quer dizer que o Stark tava lá por causa que ele tava triste que o Thanos foi morto? Na verdade, ele tava lá porque o Jack Kirby foi morto. Não, nem se davam tão bem assim. Nem acho, nem acredite nisso. Ele tinha problemas com o Stan Lee e com o Jack Kirby. Não seria por conta deles que ele estaria lá, não. Pior que isso é verdade, cara. Ele desenhou o Lee e o Roy Thomas como palhaços no Warlock. Se foi luto, foi por ninguém do editorial, que... O Stark ultimamente não quer saber de ninguém daqui por enquanto, lá do editorial da Marvel. Não, pois é, cara, é que ele leu o Thanos do Hickman e ficou com luto pelo que aconteceu com o Thanos. Então, sobre a parte do Gavião Arqueiro lá, primeiro que esse pequeno arco dele, esses 10 minutos, foi melhor que toda a série do Justiceiro. Ele foi mais justiceiro que toda a série do Justiceiro. Nossa. Você só falou isso porque eu dei a deixa. Não, eu pensei na hora que eu vi que ele tava. Ah, peraí, o Thanos matou um monte de gente, mas deixou um monte de. Levou um monte de gente bom e deixou um monte de bandido. Eu vou matar esse bandido também. Pois é, trazer o equilíbrio, né? É. Ah, e ele foi imitar o Wolverine lá e matou de novo aquele japonês que já tinha morrido no filme do Wolverine Mortal lá. E da mesma forma, detalhe, né? Matou a cara da mesma forma, com os mesmos movimentos, velho. O Thor eu também não gostei muito, mas se bem que o Thor, nesse MCU, desde o primeiro, a projeção dele, ele é tipo os personagens atuais. Cada autor que chega, pega o personagem, ah, Dani, se eu não gosto do que o outro fez, vou ignorar tudo, vou fazer o meu próprio personagem aqui. Cada vez que ele aparece, ele tá de uma forma. Então você tá dizendo que os irmãos russos são esquizofrênicos ou o irmão estalado que queria o Thor gordo? Provavelmente. O não estalado, né? É, o não estalado que ficou. Não, e também porque tinha o Tata Quackity lá, ele continuou no filme. Tata Quackity. É, o Quackity lá, o Potila. Então, essa parte, eu não gostei, mas enfim. No final do filme ele deu uma leve melhorada, mas isso a gente vai falar mais no futuro. Essa parte do Thor gordão. Eu vi um pessoal falando que finalmente se sentiu representado pelo Thor, mas eu ainda não cheguei nesse estilo, eu ainda tô lá no Volstagg lá. No outro. É porque o gordão do Thor não é um gordão, cara. Você vê que é um cara desleixado. É a barrigona lá de bebida, o cabelo maltratado, o braço e ele tá forte. Sempre de ressaca, porque aquele óculos, eu acho que eu achei mais engraçado é o óculos escuro toda hora lá. É o Axel Rose. Total. É o ácido do rock decadente lá aqui. Exatamente. Eu rio de dinheiro, Dani, eu não preciso mais de nada. Ele mesmo. Vai, Paulo Arthur. O Rhodes nesse filme tá tão away da vida que tá esquecendo dele o tempo todo. Nem citou que ele passou 5 anos e ele continua a mesma pessoa. Não, mas eu falei que ele tava lá naquela reunião, não falei não? É, não. Tu esqueceu dele da reunião. Aí tu falou, todo mundo mudou, aí foi citando um por um. Não aconteceu nada com o Rhodes, cara. Eu tô confiando do cara. É, o Rhodes tá lá, mas sabe o que eu acho interessante naquela reunião? A Capitã Marvel dá uma olhadinha pra ele, não sei se vocês perceberam. Nos quadrinhos eles namoraram, não sei se estão namorando ainda, mas eles passaram uns anos namorando. E aí ela vira pra ele e fala: toma cuidado. E ele balança a cabeça. Como eu tô percebendo que os irmãos russos estão fazendo uma coisa bem legal, que é pegar os quadrinhos atuais e tá pegando referências bem atuais mesmo e colocaram nesse filme, eu acho que tem coisa ali, entendeu? E já que vocês falaram da reunião, já vou antecipar. Você viu que a Okoi citou, o pessoal tá acreditando que seja uma referência a um terremoto submarino? Opa, nossa, eu captei isso demais. O pessoal acha que pode ser Namor? Eu captei isso demais. Eu pensava que era um Cthulhu. Bom, Paulo, você tem mais alguma coisa pra falar? Não? Vai ser instalado agora, ó. Ó, vai ser instalado. Não, continua. Vai então, Felga, vai. Cara, bom, acho que destaque aí, o que eu achei bem interessante foi o Hulk, né? Porque me lembrou aquela fase do Hulk inteligente, né? Eu até acho. Eu não peguei esse Hulk nerd aí, então pra mim a referência é o Professor Hulk, ou esse Doc Green aí. O que eu tô falando do Hulk inteligente é lá Peter David, lá atrás, não é esse aí? Pois é, eu não li esse Hulk Ultimate que o pessoal tá falando. E ele, pô, eu achei interessante e tal. O Barton, como falando, né, pirou, né, e aí ele resolveu dar uma de justiceiro, né, se vestiu de ninja preto e saiu matando. Eu só fiquei na dúvida se aquele nome, aquele chefão do crime tem no universo Marvel, o que acho que era Akihito, né? O nome não me é estranho. Não ficou bem claro ali, mas pode ser alguém do Tentáculo, inclusive. Pode ser alguém da Yakuza. Ele é Yakuza. É, mas eles citaram Yakuza no filme? Eu creio que não. Na verdade, eles falaram no... nessas entrevistas, né, que saíram. Eles revelaram que ele é da Yakuza. Mas o que vale é o que tá dentro do filme, né? Não precisa nem ter pra ele perguntar. Ele só chegou, matou um monte de ninja e depois matou o cara, né? Então... É, matou o cara, né? E aí, bom, enfim, a gente vai ter um link aí, em que a gente vai dar uma pesquisada sobre todas as referências que tiver no quadrinho. Se esse cara tiver aí, vai estar nesse link. Porque no podcast a gente não vai ter memória pra tudo, não. Posso fazer um adendo aqui? Vocês perguntaram do Akihito. Sim, ele existe. Akihito Yakuza. Ele é o Shogun. Ele é o Shogun Reaper da Yakuza. Ele é da do divisão. Meio-meia. Do meio-meia. Ele. Ele foi membro da Yakuza da divisão de ciências. Ele fazia parte dos Shogun Reapers. E ele é um Android. Você pesquisou onde? É aqui, tô no Marvel, o database. Ah, e assim. Mostrou, né? Depois de 5 anos, alguns resolveram seguir adiante, né? Aliás, todo mundo seguiu adiante, né? Um virou fazendeiro, pai de família. O outro vive nesses encontros de... Não instalados à noite. Não, é verdade, a viúva não seguiu adiante nem nada, né? A viúva... Tentando fazer sanduíche, tentando segurar os pedaços. Ah, meu Deus. O Hulk encontrou a paz interior nessa, né? Incrível, né? E virou um popstar, né? Certo? E YouTuber. O outro pirou na batatinha e saiu matando todo mundo, né? O mais importante, o Capitão América foi ver baleias. Hein? Não lembra não que ele fica falando, gente, dá pra ver baleias na Baía de Nova York, o Thanos estava certo. Meu Deus, caralho, nossa. É verdade. Não, ele fala. Ele falou isso mesmo, mas ele não falou o Thanos estava certo. Ele falou isso mesmo, eu não peguei essa, cara. Ele fala porque até a viúva fala, você tá tentando ver o lado bom das coisas. Você quer me falar pra ver o outro lado, né? Então, pois é, ele fala mesmo isso. Nossa. Vai então você, Marcos Pedro. Explica aí, só você que gosta desse universo Ultimate, quem é esse Hulk nerdão aí? Parte do Clint Barton, ele tem uma ligação com o Ultimate mesmo, que é essa coisa da família e tal, e ele começa a matar doidadamente, né? Mas diferente do meio-meia, no Ultimate ele continua sendo Clint Barton e sai matando doidadamente, só que ele fica com instinto de suicida. Então ele mata pra tentar ver. Ele entra na frente do fogo cruzado pra tentar se matar. Nesse caso do filme, ele como Ronin, teve um momento que eu achei que ele ia soltar algo do tipo assim, que como a família dele morreu, ele também tá desistindo da vida e tá matando. Ele entrou nessa vibe de vinganças e vinganças e vinganças pra poder, tipo, alguém chegar e matar ele. Mas pelo visto, isso provavelmente tem, porque em dado momento do filme ele tenta se sacrificar. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Sim, aí mais pra frente teve essa questão mesmo. Mas até o momento da aparição dele, que tá lá matando a doidada no Japão, ele tá tão badass que ninguém toca nele praticamente, né? Tipo, e é falado um pouco mais pra trás, naquela reunião lá, que o Clint, ele tá tão mudado, tipo, ele tá rodando outros continentes, né? Outros continentes ao redor do mundo. Então ele desaparece mesmo. E a viúva era a única que sabia onde que ele tava, entendeu? O nome dele virou o Olio Carmen Sandiego. Tipo isso. E outra coisa mais bacana também que eu achei, né, disso tem que destacar mesmo, é a Capitã Marvel, que ela tá realmente com o visual dos quadrinhos, né, que é antes da minissérie que a gente leu aqui no Brasil, que é a vida da Capitã Marvel. Que ela tá com o cabelo bem curtinho, do jeito que eu peço que teve umas meninas que já me falaram que gostaria de vê-la e tal. Então, finalmente, nesse filme, elas tiveram isso, né, realizado. E o Hulk nerd, que é o mais importante. Tá, fala desse Marco. O Hulk nerd, ele, no universo Ultimate, ele é um clone do Hulk. Aqui, nós tivemos essa versão, que ele é menor mesmo, mais fraco, porém, ele é uma junção da mentalidade mesmo, do que é o Bruce Banner e o do Hulk. Ele não chega a ser o Hulk professor do meio-meia, porque o Hulk professor, ele é muito mais prepotente. Ele se acha o gostosão da balachita, saca mesmo? Tanto é que quando ele é... mas é porque o Banner meio-meia é assim, né? Ele se acha. Mas o Banner é bem retraído. O CM, né? É o Mark Ruffalo, porque não muda. É o bobão mesmo. Exato. E ele é o mais bobão. Então ele ficou esse Hulk menor, um pouco mais fraco, que isso é visível que ele é um pouco mais fraco que a sua versão monstruosa e nervosa. Tanto é que ele A gente vê isso até nitidamente quando os dois se encontram mais pra frente. E ele continua mesmo com a mentalidade, com um jeito bobão. Então isso eu achei catártico, sabe? Tipo, eu falei assim, pronto, beleza, já realizei que o universo Ultimate também tá relacionado nesse filme UCM, chupa todo mundo que tava duvidando, e é isso, e amor. O universo Ultimate ele vê até onde não existe, das paredes assim, tinta invisível. Ó, não vem negar que o Hulk não é o... Olha, grande, não. Só um instante, temos que admitir uma coisa. Passou 5 anos, já dá pra matar aquela desgraça de Peter Aranha que tira a máscara o tempo todo, tacaça naquele rosto horrível, mata aquela criatura, esquarteja pra nunca mais ver, já tem o Miles, já cresceram o Miles. 5 anos, suficiente. Corrido, né? É, matem esse filho da puta. Matem esse filho da isso? Cara, ele não sabe o conceito de máscara, cara. Máscara é pra você usar, não é pra você tirar e ficar mostrando pra todo mundo. Herói, tava com alienígenas, nem tinha ninguém ali que ele podia ficar, bom, ficar preocupado. Vamos adiantar, vamos que o Homem-Aranha Longe de Casa é outro filme. Dentro desses 5 anos vem então a grande surpresa, né? É, a minha piada lá do começo da introdução do podcast, eu tava falando do rato que salvou o mundo, né? Era um rato mesmo, de verdade, de rua lá. Que, por uma coincidência do destino... Ou, na verdade, não foi nem coincidência, né? Na verdade, você tava esperando, em algum momento, um rato tocar lá naqueles botões lá. Foi o botão que faltou a roupa apertar, né? Tava tudo prontinho pro Scott sair, né? Só que a roupa, ela sumiu, né? Virou pó. Então, ninguém apertou o botão. E o pessoal que levou a van não apertou o botão também. Enfim, aquela van lá e todos os cacarecos lá ficou num depósito perdido. Não sei que tipo de depósito era aquele, ninguém resolveu se preocupar. E aí, levou 5 anos pra que um rato passasse lá, apertasse o botão e saiu Scott Lang, né? Scott sem entender nada, porque pra ele, como ele explica mais pra frente depois, os 5 anos foram 5 segundos, né? 5 minutos. 5 horas. É, sei lá, mas foi pouco tempo. E aí ele sem entender nada, vai vir num mundo meio obscuro assim, né? Com aquele filtro... Pra lá DCU, né? Todo mundo olhando meio esquisito pra onde ele passava, várias plaquinhas de perdido, até passa com aquele monumento lá das pessoas que foram instaladas. Vai que nem um louco atrás de quem ainda ele pode encontrar. Por sorte, né? A filha dele estava viva ainda, né? Não falaram sobre a mãe nem o padrasto dela. Mas ele vai lá, abraça ela, ela deve explicar tudo pra ele, então fica aquela explicação que o Scott precisava ter, fica fora da tela, né? Não precisa ser feita dentro da narrativa do filme. E aí, mediante tudo que ele já sabe, ele vai atrás dos heróis que podem dar um jeito, né? Então ele vai lá. Aquela cena do primeiro trailer, que todo mundo achava que ia ter uma cena modificada, alterada, parará. Não, não teve nada demais. E aquele lance que a gente achou que ele foi parar em outra linha temporal, e se ele foi parar ano passado ou no presente, nada. Na verdade, teve o tempo sendo passado, e pra ele foi 5 anos no futuro. Né? Capitão chega estranho, é porque passou 5 anos com esse personagem dado como morto, ter virado poeira, ele aparece aí, e aí a explicação que o Scott, porque o Scott nesse filme é apenas um ladrão que entende de mecanismos de arrombamento, como nos quadrinhos mesmo, né? Um cara de segurança de roubo, essas coisas, não é um cientista, né? Não é um Hank Pym, mas ele sabe que tem o reino quântico é cheio de propriedades inimagináveis, né? Como ele mesmo fala, tem um blá blá blá científico aí, e que será que ele não pode usar isso a nosso favor, né? Como uma viagem no tempo? Sabe o que pareceu nessa hora? Todo mundo aqui já viu no Facebook, o coach quântico. Nunca viram aqueles... O pessoal fala aqueles misturando coach com quântico, nunca viram? É, exatamente. É, o que ele fez ali. É, cientifiquez de Hollywood, que a gente não vai entrar no assunto, mas que ele vê a brecha ali, pra como a gente já suspeitava, quem pegou o mínimo sobre o que poderia ter no filme, de que teria viagem no tempo. E é essa a ideia que eles têm pra, de novo, tentar salvar o mundo, né? Já que as joias foram destruídas aqui, porque a gente não volta no passado pra recuperar as joias. Eles tinham ciência de, pelo menos cada um deles, de onde cada joia desapareceu, né? Se não fossem os Vingadores, por exemplo, o Rocket tinha uma ideia de onde estava a Joia do Poder, né? Ou a Nebulosa. O Thor tinha ideia de onde estaria a Joia da Realidade. Cada um deles teve contato com as joias até ali. Acho que o único que não teve, e até fazer uma piadinha na hora, é o Homem-Formiga. Que o filme dele não teve nenhum desses MacGuffins, né? Aí ele fala, não, eu não tô sabendo de nada. Que é isso? Eu sou o único que não tem nenhuma origem, nenhuma coisa entrelaçada com isso, né? Nunca soube que era isso. E aí eles veem a oportunidade pra tentar reverter a situação onde ficou, né? Isso não é aceito de cara por todos, né? Mais uma vez o Tony Stark se nega, porque, enfim... Ele foi o cara que tentou se preparar pra tudo isso, né? Ele é aquela ideia dos quadrinhos de que Tony Stark é o visionário que se antecipa, né? Tá dizendo que o Tony Stark é um bilionário egocêntrico que tem, que tem preparo? Sim. Exatamente. A gente tá na alça temporal correta? Bom, e aí? Tem uma divergência da equipe, mas a ideia é que eles realmente voltem no tempo e em cada momento específico disso pra tentar resgatar as joias e poder instalar, fazer um instalar reverso, né? Digamos assim. É, a gente vai falar especificamente sobre cada jornada um desses. A gente combinou aqui antecipadamente e porque a gente já tinha discutido isso e demorou horas antes em outro nosso chat particular, de que a gente não ia explicar as teorias sobre a viagem do tempo. Então a gente decidiu que vai deixar pra isso ficar em off, né? Cada um tem a sua opinião, mas a gente vai ter um artigo aqui no site discutindo sobre isso. Então a gente vai, já quando você ouvir esse podcast, já corre pro ar. Vai ter um link aí que eu vou dar todas as possibilidades do que existe de viagem no tempo, em vários filmes, e o que é que o filme trata em vários momentos. Aquele, os irmãos russos, né? Eles gostam muito sobre esse tema, acho que por isso que usaram isso em Vingadores, e eles já tinham dado essa pista várias vezes, né? Seja em Star Trek, que é um filme que Star Trek Generations trata muito sobre isso, e já deixaram isso bem no ar, né? Bom, falando um pouco sobre essa parte do Homem-Formiga, esse comecinho aí, enfim, sem, como eu falei, entrar na discussão teórica. É, Felga, vai lá. Bom, o Homem-Formiga foi a salvação da lavoura, né? Ele chega lá com esse papo, né? Realmente, o coach quântico, né, dele, né? Não, vamos fazer isso que não sei o que e tal. Aí o Tony Stark, com medo de perder a filha, né? De tudo que ele havia, vamos dizer assim, construído, né? Porque ele sabia mesmo, tá? Ele até cita, né, algumas coisas, né, de física quântica, né? Aí eles vão, então, apelar pro Hulk inicialmente, né? Aí tem a cena, né, que eu achei que ficou hilária, né? Dos testes da viagem, né? Que ele vai... Demais, cara. Aí ele volta adolescente. Não, aí depois ele volta velho. Aí depois ele volta neném. Aí depois ele volta... Pô, meu traje tá molhado. E agora eu só não sei se foi o neném ou o velho. Cara, o Paul Rudd é a melhor pessoa do mundo. Você sabe que ele escreve, ele é co-escritor do Homem-Formiga, né? Toda a parte de piada é com ele, né? Provavelmente... do jeito que os irmãos estavam fazendo o filme, essas piadas que, pelo menos essas piadas que remetem a ele, devem ter vindo dele. E são muito bem sacadas, cara. Você vê, compara até o humor das cenas com ele, eu acho que é o melhor humor do filme todinho. E aí o Tony chega, né? Porque ele vai lá depois, lá na garagem, lá, começa. E assim, tipo, o pessoal falou pro Tony, né? Olha, a gente tem uma saída. Aí o Tony fala, não quero saber, não tô nem aí, não, blá, blá. Mas aí o Tony, que é o Tony, né, vai lá, lava a louça, vê a foto lá do Homem-Aranha que o Paulo quer matar. e aí ele fala, não, pera aí, vamos ver, vamos testar. Aí o cara puxa lá, põe a inteligência artificial lá dele pra pensar, a Friday e tal. E aí ele descobre um modelo viável de viagem, né? E aí, assim, e até é estranho, né? Porque quando você vê essa coisa, até dá pra ver, assim, realmente que lá mais pra frente, quando tá lá até aquele diálogo com o Doutor Estranho, né? Que ele Sim. fala, é isso mesmo, vai dar certo. Aí o cara fala, olha, eu não posso falar nada. Mas você vê como era o, vamos dizer assim, acho que desde lá quando o Estranho entregou a joia pro Thanos, era o Stark que seria vamos dizer assim, a solução definitiva pra acabar com o Thanos. É, fica bem claro aí que o Stark precisava sobreviver, enfim, teria N opções diferentes. Sim. Mas o Stark era fundamental, porque se dependesse do Banner, nunca teria a viagem do dedo. Não, se dependesse do Banner, tava lá a roupa do Scott Lang. Tava a roupa de todo mundo molhada nessa altura do campeonato. É, eles usaram, inclusive, a roupa do Scott, né? No filme do Homem-Formiga e a Vespa, né? A mesma roupa, que era uma pista que a gente já tinha pra esse provável uniforme do time aí, o branco, preto e vermelho, né? Alô, São Paulinos. E... Nossa Senhora. É. E aí, eles deram uma modificada e duas coisas que eu acho interessante que foi um upgrade do uniforme, né? Que o Tony foi fundamental, né? Uma é que ele criou o tal do GPS temporal. Porque o GPS é um mapinha que a gente tem através do espaço. Mas aí, como ele falou, a gente vai viajar no tempo, mas... Quem é que vai direcionar a gente, a pessoa, né, pra ir naquele ponto certo lá? É preciso ter um GPS, né? Automático, no caso, mas era. Não iria parar em qualquer canto. E a outra foi que o traje, isso aí o filme acho que acabou cortando. Mas eu tinha também discutido com alguém daqui e que provavelmente aquela tecnologia BARF lá, que apareceu em algum momento lá no numa das gravações externas, ela provavelmente serviu para ajudar a montar o uniforme, que os uniformes, como eu falei, eles se readaptam para o momento em que os personagens estão. E isso aí, sim, é como se fosse um indutor de imagem dos X-Men. Porque, uhum, se eles estão em, sei lá, em 2012, o Capitão América vai ficar com o uniforme dele, naquela época. Se ele tá em 1970, a roupa se modifica pra, pelo que ele queria, né? Como se fosse um indutor de imagem, pra virar um uniforme de soldado como militar, né? Então a roupa, pelo que eu entendi daquele uniforme ali, também tem essa função. Não foi explicada no filme. Talvez, provavelmente, foi cortada essa informação no decorrer de juntar a edição lá do filme. Mas ela tem praticamente a mesma função do que tinha aquele equipamento lá que eles usaram em Guerra Civil. Realmente eu gostei do uniforme, que eles têm essa... Você acabou falando também, que é o dessa coisa deles mudarem. E realmente, eles não explicaram, assim, né, mostrando como o traje se comporta, né? Porque realmente ele estava... por exemplo, Capitão, quando estava naquele cenário lá que era referente ao filme do Vingadores 1, já mudou para a roupa do Capitão, né? E detalhe, outro ponto das melhores piadas do filme: Capitão América olhando para sua própria bunda e falando: essa é o melhor, é o Capitão Traseiro América, cara. Mas dessa parte da viagem, deixa eu ver, o que teve de interessante além disso, da questão dos trajes indutores, que eles mudam, né? Que você falou que eles mudam, eu achei isso interessante, mas realmente não explica. Deve explicar, né, no Blu-ray com cenas estendidas, que deve ter, né? Que deve ir para quase 4 horas de cena estendida. Deve ser uma loucura. No caso, né, que teve a aparição do Hulk Nerd nesse ponto, que eles procuram, que eu achei maravilhoso, que praticamente eu quase que gritei no cinema quando eu falei assim: meu Deus do céu, é o Hulk Nerd. E essa coisa do Tony Stark ainda ser Tony Stark, mesmo com o Rogers propondo, pedindo ajuda pra ele, realmente mostra que os diretores, eles realmente, não só eles se ocupam em ser didáticos, em mostrar que eles mantêm a personalidade do personagem ao longo desses 11 últimos 11 anos, na verdade, do Marvel Studios, o que é difícil pra um outro estúdio que tentou fazer com uma outra franquia que, graças a Deus, já morreu e agora veio pra Marvel Studios. Os diretores conseguiram manter essa coisa do tipo: deram a ideia pro Stark, ele achou interessante, mas ele não queria admitir que realmente isso seria possível. Tanto é que ele chega lá pra poder fazer os testes, ele vai jogando elementos e tal, de um modo assim meio que despretensioso, mas sabendo que ele tava fazendo, né? E aí, tipo, ele estava até o último instante crente que não iria dar certo. A Friday vai lá e fala: deu certo, o elemento deu ok, tá aqui a questão de como vai ser a viagem no tempo. E aí você tem aquele momento dele que ele fica abrilhantado, sabe? Tipo, ele vê uma esperança do tipo assim: caramba, eles têm realmente razão, que não sei o que, blá blá blá. Porque pra ele, tudo ele gera em torno de uma lógica, né? E o Scott Lang, ele chega falando: no universo quântico não existe lógica física, que é uma coisa que foi mostrada em Homem-Formiga. Não, existe só própria física, não é que não existe lógica. Nossa, será que foi essa palestra desse coach, hein? Então, assim, ele meio que... o Tony Stark não estava crente que esse tipo de coisa, que a física... Que, assim, o universo quântico, ele não respeita a nossa física, né? Respeita a física dele, do próprio universo, né? Então, ele tem que entender mais ou menos isso. E quando ele descobre isso, ele fica maravilhado. Uhum. Acho que tem um misto essa parte. Quando o Scott Lang começa a explicar, eu acho que ele já tinha falado: não, é possível. Eu só não quero pagar o preço. Que sim, seria sim, o quê? Sim, tem. Dependendo da situação, você não sei o que, os paradoxos e tal. Sim, e como ele... o Pedro vai escrever todas as teorias a respeito depois. Tanto é que, assim, ele topou desde que o seguinte: ó, o que foi construído hoje, o que está construído hoje, não pode acabar. Então... Exatamente. E outra coisa, né? Ele tinha uma filha agora. Pode se interpretar tanto do lado de que um paradoxo desse, enfim, depende da teoria que seguir, poderia deixar de existir. Não estou dizendo que é a teoria do filme isso. Mas também pode acontecer o que acabou acontecendo, né? Ele levou ao fim e a menina é órfã agora. É. Perdeu o pai. Né? Ele tinha o que perder, coisa que antes ele não era o caso, entendeu? Sim. Ele inclusive deixou, ele se separou da Pepper, porque por mais que ele gostasse dela e por aí vai, ele tinha esse vínculo, essa neura desde principalmente Vingadores 1, de estar preparado, né? Como o Paulo gosta de ser o cara com preparo. Tá antecipando essa vinda, esse sonho que ele tinha, esses pesadelos, né? Na verdade, da vinda desses aliens pra derrotar a Terra, né? Ele em determinado momento até cita o da história de querer proteger a Terra como se fosse um escudo, né? Uhum, sim, sim. Foi naquela vez que ele briga, né? Com o Rogers. Ele remete até o. Na hora eu me lembrei, né? Do tal do escudo que teve na saga do Império Secreto aí. Né? Mas enfim, e aí ele se lamenta muito porque tudo que ele poderia fazer de antes não foi feito, eles foram derrotados no final, e pra ele já era o fim. Ele vê aquela experiência de quase morte também de novo, ele pegou os pedaços que sobrou, né, dele, e disse, bom, é isso que a gente tem hoje, será que a gente tentando de novo não vai perder mais? Mas, Coveiro, só uma coisa aí. Você tá querendo me dizer, então, que tem um bilionário excêntrico que está se preparando, obcecado, que tá vindo um alienígena, né? É. A Marvel, ela realmente não é criativa, cara. Copiou o Zack Snyder. Ué, não, na verdade, mentira. Isso aí tá sendo preparado desde Vingadores 1. Ele tá ironizando, pai, Pedro. Vai comer bola desse maluco, não. Ele tá se preparando desde Vingadores 1. Então é Zack Snyder que foi copião. Outra coisa. Se você olhar direitinho, independente de paradoxo, eles correram sério risco também de mexer no tempo, porque o que aconteceu, se a gente for ir lá pro final, o não satisfeito porque os heróis nunca desistem, agora o Thanos não tava pensando só em instalar o dele em metade, não, tava pensando no inteiro, fazer terra arrasada e começar de novo, né? O que faz todo sentido pra se ele quisesse manter os planos dele, né? Porque se sobrasse, como ele me falou, um herói pra lembrar o que aconteceu, esse herói não ia descansar em paz até tentar reverter o jogo. Né? Então, querendo ou não, o Stark tava com medida. Tava assim, pô, tá tudo calmo agora? Tá. Tem uns pequenos problemas aí, mas a gente sobrou alguma coisa. Será que não vale a pena dar valor a essa coisa que a gente já tem? Né? É isso que eu acho que tava na cabeça dele. Nessa parte toda aí, tenho dois comentários só. Primeiro que eu achei o negócio do rato lá bem meio forçado. Podia ter pensado em outra coisa. Podia ter usado até o japonesinho lá do... Se beber no case pra... De Community, né? Que ele... Community. Mas você pensa direitinho. Não foi tão ao acaso, porque poderia ter 5 anos, em algum momento, no tempo inteirinho, um rato ou algum bicho, sei lá, ia passar e apertar aquele botão. Então, a questão é que não foi o acaso, foi o tempo que levou pra saltarem. 5 anos, 10, então não foi tão ao acaso assim. Será que o Doutor Estranho viu isso lá na visão dele? E a outra coisa é que, como eu comentei no nosso chat lá, na hora que eles estavam fazendo os preparativos, os testes pra viajar, quando o Clint vai fazer o teste, a viagem teste, fiquei torcendo pra ele quando tomasse partícula cresceu em vez de diminuir, como referência, na época dele é de Golias, mas não rolou. É, não rolou, né, da partícula gigante. Se bem que assim, eles estavam usando, pra ficar gigante ou pequeno, eles precisam daquele aparelhinho, né? E eles estavam usando a partícula PIN agora pra outra função, né? Pelo que demonstrou. Era a partícula PIN sozinha, nesse UCM aí, pelo que eu tô entendendo, ela não é só pra diminuir ou aumentar, pelo que eu entendi. Não, na verdade ele é essa questão mesmo de diminuir e aumentar, só que ao invés de só diminuir até certo tamanho para poder, né, interagir no plano da Terra, ele é um portal pro mundo quântico, né? Porque ele vai reduzir. Não viaja, Pedro. Não é isso, não. Ele não viaja. Ele diminui até chegar no mundo quântico. Exatamente. Exatamente. O portal é o. Talvez lá aquelas coisas que a Vespa falou, né? A original. As espirais lá. Ele é, então é mais provável isso. Ele tava usando realmente pra diminuir e viajar. Então eu é que tô errado. Obrigado. Verdade, sim, mas você também não falou certo. Que bosta. Pois é. Ele realmente usa pra diminuir, porque o personagem entrava no portal e voltava, né? Entrava na van, né? Naquela van lá e voltava. Agora, outra coisa que você falou, além dessa história do Clint ir pra lá, é mais uma coisa dessa história de que ele não tinha medo nenhum de morrer, né? Sim. Porque ele se arrisca. E ele fala, eu vou. Mas não dá certo. Mas a única coisa que fica meio confuso pra mim, quer dizer, ele, o viajante do tempo, é que decidiu pra onde ele iria. Então ele foi pra aquele momento do passado onde tava a filha ainda viva na casa. Foi ele que decidiu aquilo? Parece que sim, né? Pois é, isso eu não tô lembrando se ele combinou com eles pra mandar ele pro momento pois é, porque... da fazenda dele. Ele tinha o GPS, né? Ele tinha é, mas então, peça. Ele é que botou aquilo ali, né? Porque a princípio os testes eram pra ser 10 minutos, né? Ah, vamos voltar você 10 minutos no tempo e pronto, uma coisa assim, né? É, ele pegou os 10 minutos que tinha pra rever pelo menos, né, tentar rever a família, né? Foi ele que calculou. Outra coisa que também tem que se ver, né, nessas histórias, é que pelo que tá mostrando ali, a viagem no tempo também é uma viagem no espaço. Porque de onde ele tava, ele foi parar lá na casa dele, lá, na fazenda. É, teoria de tempo e espaço, né? Sim, mas a princípio, em todos os outros filmes de máquina do tempo, o que muda é o tempo, o espaço. Na maioria das vezes não se transloca. Não, De Volta pro Futuro não. De Volta pro Futuro é nesse naipe também. Tipo, eles. Não, senhor, que história é essa? No... Vai ver o filme de novo, tá falando besteira. Não, cara, no Volta pro Futuro ele tá no lugar, ele só vai pro ano passado no mesmo lugar. No mesmo lugar? Tá. Tipo naquela hora, sim, que ele vai até pro Velho Oeste? É o mesmo, sim, lugar? No mesmo lugar. Só o tempo. Pera, De Volta pro Futuro é uma viagem no tempo e espaço, porque é um carro. Então, sim, mas Paulo, mas tempo. ele anda a metros. É. Não me vê, mas é espaço. Não é espaço. Vai catar coquinho, vai. Ó, a gente prometeu não discutir isso aqui. Bom, enfim, tá faltando mais alguém falar? Paulo? Segue. Na hora que é pra falar, ele não fala. É. Is this an old message? I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Vamos então fazer um panorama geral sobre as missões dos personagens. Uma vez que decidiu fazer a viagem do tempo, que o Tony Stark ajudou a construir lá, ó, aquele chão lá, aquele túnel de transporte temporal lá, aquela máquina do tempo, construiu os trajes, o Steve Rogers deu a missão para cada um, direcionou o que cada um iria fazer, em que momento iria para pegar cada joia. Então, até para a equipe não se dividir muito, eles juntaram três equipes, onde eles tivessem certeza em que cada momento, onde estava cada joia, né? Então uma foi pra 2014, onde eles teriam certeza onde a joia do poder estaria em Morag e onde a joia da alma estaria em Vormir. Eles tinham certeza disso. O Thor era o único que conhecia a joia da realidade. Então foi pra 2013, né? Filme do Thor Mundo Sombrio. Finalmente ganhando uma relevância aqui, né? E aí, os outras três joias, coincidentemente, eles podiam achar em Nova York. Eles sabiam. Duas estavam sempre juntas, né? Porque era o cetro do Loki com o Tesseract lá naquela briga lá em 2012 nos Vingadores. E eles pressupunham, né? Eles acreditavam que era, inclusive, o Doutor Estranho estaria, né, na mansão lá do Sancto Sotoro, né? De bater lá e convencer o Doutor Estranho a dar a joia, né? Enfim, pra gente não ficar enrolando muito, a gente vai dividir entre a gente aqui pra citar rapidamente cada uma dessas missões aí, discutir. E se alguém tiver um comentário pra adicionar, fala aí no meio, tá? Eu vou começar, que eu acho que é mais a joia da realidade. Então a gente, como eu falei aí, tem finalmente Thor, o Mundo Sombrio sendo relevante pra alguma coisa, né? Não, brincadeiras à parte, o filme não é tão assombroso assim em vários momentos dele. Mas eu achei legal, porque pra um Thor que tava tão deprê com a vida, tão assim, largadão, desleixadão, a maneira que os russos fizeram pra dar um up nele, né, dar uma sua erguida nele, foi colocar ele tendo a oportunidade de falar com a mãe dele, né. A René Russo aparece lá, né, pra fazer o papel de novo da Frida, né. Frida. E aí, é engraçado, porque se dependesse do Thor, a missão tava toda cagada, porque ele não acompanhou o Rocket pra pegar o Éter, né, que é a joia da realidade. O Rocket teve que resolver o problema sozinho lá. Parecia sabe aquele filme de terror? Finalmente a Natalie Portman voltou pro semi pra pagar. Tava devendo um filme pra Marvel, né? Dentro do contrato dela. Finalmente pagou o filme, né? Então vê o Rocket, ela acorda, se levanta, vai andando. Vai ele com aquela seringa correndo, parece que vai matar ela. Se não fosse ele, a missão nem enrolava, né? Mas o Thor tem o seu momento, digamos assim, pra dar uma virada do personagem, né? Depois de 5 anos, tava aparecendo lá o Lebowski, né? Como fala o Stark, né? O velho Lebowski, né? Sei lá. Ele conversa com a mãe... E se dependesse dele, a mãe ia acabar sabendo da própria morte. Mas a Frida interrompe ele. Fala, não precisa falar nada não. Não vai mudar nada não, né? Ela já pressupõe várias coisas, né? Ela dá a entender até que tá esperando a morte dela. Porque ela fala assim, ah, mas eu convivi com bruxas, né? Com feiticeiras. Então você acha que eu não sei das coisas? É, porque acho que nas lendas nórdicas, acho que a Frida, ela conviveu com aquelas que seriam as partes. As Nornes, né? Que são as Nornes, isso. E que são as senhoras do passado, do presente e do futuro, né? Então, provavelmente, ela realmente entendia... Ou ela leu o roteiro. Eu não sei nos quadrinhos como é que tá isso aí, né? Mas enfim, ela acaba, por conta dela, não tendo muita alteração na linha do tempo disso aí, né? Porque aí o Rocket consegue fazer o que era preciso. O Thor não altera muito a linha do tempo, mas não depende dele. Eu só achei muito engraçada a piada que ela faz sobre ele comer salada. Foi muito engraçado aquilo ali. E aí ele faz apenas um pequeno desvio naquela realidade, mas depois discute aí naquele artigo que eu falei, né? Contanto que ele devolvesse pro momento, né, em que foi retirado, ele tira também o Mjolnir, né? Então, o que acontece? Ele sai dessa missão com pleno sucesso. Tem um upgrade de mais uma arma do Mjolnir, consegue coletar o Éter, e não há nenhuma grande alteração dessa linha do tempo. Baixa no futuro, né, como era a missão. Ele devolveu o Éter imediatamente para aquele ponto que ele acabou de sair. E devolveu o Mjolnir para exatamente aquele ponto depois de ele ter pego. Então, apesar de ser o Thor, deu certo. E vamos acrescentar também que a Jane Foster ganhou 3 furinhos em algum lugar do corpo, né? Muito relevante, participante. Foi, ué. O Rocket, vocês viram como é que é o aparelho do Rocket para coletar o Éter, não? Sim, eu vi, mas... Pra quem ficou surpreso da Natalie Portman aparecer, depois os russos disseram que ela só dublou algumas falas. Todas as cenas delas foram cenas não usadas do Thor Mundo Sombrio. Oh. É mesmo? Oh. É, ela só dublou. Oh. E a outra missão, então, agora, foi uma missão que eles saem inicialmente juntos, né? Eles usam até a Benatar, eu acho. De alguma maneira, a Nebulosa conseguiu uma espaçonave lá que agora me fugiu. Qual dessas espaçonaves era? Porque eles viajaram no tempo só com os uniformes. Então ela deve ter catado alguma nave ali. Eles miniaturizaram, né? eles diminuíram lá a nave. Ah, saem pra 2014. A Nebulosa, máquina de combate, o Roninha e a Viúva Negra, né? Eles vão pra 2014, onde provavelmente vão encontrar duas joias lá. A da Joia do Poder é bem simples. Então eles meio param, pousam lá em Vormir, né? Deixam a Nebulosa e o Máquina de Combate. Eles ficam lá de tocar esperando o momento que o Peter Quill vai chegar. Mas pra dar um capote nele, pra ele não atrapalhar do que qualquer outra coisa, né? E também o Peter Quill sabia onde provavelmente tava a Orbe, né? A Joia do Poder. E aí eles pegaram a Benatar, que tava miniaturizada, tava no bolso de alguém ali. Fizeram ela crescer de novo. E aí despacharam o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra pra Vormir. Aí, enfim, essa da parte do poder não tem muito o que acrescentar, né? Ele realmente dá um cacete em Peter Quill a partir do momento que ele localiza lá a Orbe. Ela pega a Orbe enfiando a mão naquela... No filme original ele usa um tipo um imã pra puxar a Orbe, né? Uhum. Ela não, ela prefere destruir a própria mão, pegar a Orbe, a Nebulosa, assim, e aí entrega pra máquina de combate. Não sei se você percebeu, mas tem uma pequena referência a Exterminador do Futuro. Que ela, quando ela olha pra mão assim, fica a mão igual. É só o esqueleto metálico, assim. E ela olha igualzinho quando é o Arnold Schwarzenegger olhando pra mão quando ele tira, assim, pra mostrar a mão metálica, sabe? Tipo, ela faz a mesma coisa, o mesmo gesto. E aí só acontece um pequeno problema aí. É a primeira missão que dá errado, né? Digamos assim. Que na hora que eles vão embora, o máquina de combate aperta lá o botão pra voltar pra o tempo. E a Nebulosa fica, porque ela tem uma reação cruzada, digamos assim, né? Interferência. Tilt no HD dela, porque pelo que deu a entender no filme, as duas estão na mesma realidade, né? De alguma maneira deu um cruzada a linha, né? E a Nebulosa do passado podia captar as informações gravadas no HD da Nebulosa do futuro. E foi através desse problema que deu que Thanos acabou descobrindo que os heróis, né, que ele nem conhecia nessa época, né, estavam aparecendo e coletando as joias também. Disse, como assim? Tem gente coletando também essa joia? Que são essas pessoas? Isso daí a gente até já discutiu muito. Isso aí foi porque o Google Chrome da Nebula saiu sincronizando, cara. Foi só isso. Apareceu assim, olha, ela se logou de novo. Como assim? Ah, foi o Dropbox, de maneira, né? Pois é. O histórico da Nebula do Futuro saiu o pano feito adoidado. A outra lá no passado, ah, meu Deus, como assim? 5 anos de memória. E foi através disso que... Aí foi também um grande erro da Nebulosa, né? Ela foi querer tentar resolver a situação sozinha. Ela quis alertar o pessoal lá, que foi pra Vormir, né? Só que ela acabou sendo capturada e virou refém do Thanos. E também da versão da Gamora do passado. E também da versão da Nebulosa do passado. E que a Nebulosa do passado tava indignada. Como assim? Eu vou trair meu pai? Não, meu pai, não sou eu, não. Blá, blá, blá. E Thanos tá nem aí. Ele tava até maltratando ela de novo. Só pra ter as informações, né? O primeiro gancho, né? Pra dar problema, né? Já, esse momento já não dava pra ser perfeito. Não, não dava só pra devolver as joias pra ali. Ia dar problema e a gente vai ver esse problema se manifestando lá no ato final. Bom, já em Vormir eu vou deixar pra pessoa que provavelmente chorou nesse momento. Fala aí, Magari. Vormir, eles mandam o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra lá, porque sim. Aí ele chegou lá, se deparam lá com a Caveira Vermelha flutuante, guardião lá. Ele fala a mesma coisa que a gente viu no outro filme. Então, aqui pra pegar, vocês têm que sacrificar alguém que vocês se importem, a pessoa que você mais se importa, etc. Não arrumar uma alma por outra alma, blá blá blá blá. Vocês já viram o Gaifino, vocês já sabem. Aí fica os dois lá. Então. Mas tem um gancho que é legal pra o filme da Viúva Negra, que o Caveira Vermelha também fala lá. Qual? É, do pai dela. E que já mostra Ivan. Que... Ah, tá, fala a filha do Ivan. É, e ela diz que não conhece o pai, né? Então, se o filme da Viúva Negra vai ser sobre o passado dela, pra mim, isso foi marca, é claro que vai ser um gancho aí. Então, aí eu fico com o avião e a viúva lá falando, então, eu acho que a gente já sabe quem vai ter que morrer aqui, né? Ela sei. Então, mas eu acho que a gente não tá pensando na mesma pessoa. Só tem nós dois aqui, se eu não tô pensando no mesmo. E aí, ela começa aquela correria de... Opa, quem pula primeiro? E ainda eu fiquei pensando que ainda bem que não foi pra ir pra Vormir, não foi tipo, sei lá, o Tony Stark e o Capitão América, Steve Rogers. Nossa. Um queria matar o outro, né? Ia voltar de mãos vazias, né? Porque mesmo que se um matasse o outro, tu ia ser a pessoa mais querida, importante, né? O Tony ia ter que ser a filha dele lá, a Mora, que acho que nem existe ainda. E eu pro capitão, sei lá. Ah, talvez ele tenha que voltar no passado, pegar a PEC, então, PEC, você vai morrer de Alzheimer no futuro? Olha, vai que a Nebulosa já sabia do que ia acontecer, falou assim, tem que ir pra Vormir, tem que ir vocês dois. Vai que ela já foi maliciosa. Não, pior que isso faz sentido, porque se tu for parar pra pensar, a missão mais perigosa, botaram os dois sem poderes. Foi de caso pensado, cara. Ela só não contou pra eles. Pois é. É, na verdade, a divisão dos objetivos ali tinha mais pelo conhecimento de cada um, né? As únicas que estavam no espaço tinha que ir a Nebulosa. Poderia ter ido o Rocket também, mas, enfim. O Rocket tava ali mais pra botar o Thor na linha. Era o grilo falante. Era o grilo falante do Thor. Lebre falante. Era uma das poucas pessoas que o Thor ainda ouvia, né? Faz aquela corrida pra ver quem vai pular no abismo. Eu pulo, não, eu pulo. Aí os dois pulam. O Gavião se segura e ela se segura. Fala, Clintinho, então, você tem sua família. Ou melhor, se isso dá certo, você vai ter sua família. Eu não tenho mais ninguém, então, dane-se, tchau. E eu vou ter um filme solo ano que vem, eu volto. Tchau, fui. Ela pulou. Tchau. Mas que foi uma cena ferrada foi, que cena bonita da porra. E lembrar que a gente tomou spoiler desse negócio, e eu fiquei indignado, porque eu não aceitei, não acreditei, quando os dois chegaram em Vormir, não acredito que eles vão fazer essa cena, velho. Eu já tava começando a escorrer lágrima, no meu caso, eu já tava escorrendo. Eu não sabia. Na hora que os dois brigaram, eu já tava chorando. Eu não sabia da cena, por um momento... Você sabe, eu achei que assim, os dois iam... Será que realmente precisa ser alguém? Coisa, eles iam dar um tiro no Caveira Vermelha e jogar ele lá embaixo. Mas... Não, o Caveira Vermelha é esperto. Ele fala, tem que ser alguém que você gosta. Não, então, mas aí eu falei, não, vamos testar... Uma das pessoas mais odiadas do mundo, ele já se protege. E não sou eu. É? Não me joga, não tenho nada a ver. Tem que jogar alguém que se... Eu, aliás, eu começo a achar que é o seguinte. Pra evitar que alguém teste a teoria com ele, ele fala isso, na verdade. Não tem nada a ver, só jogar alguém lá embaixo. É, vai que só precisa jogar qualquer um. Na verdade, eu só quero imaginar quando o capitão voltou lá e viu o Caveira. Nossa. Eu fiquei imaginando isso também. Foi a cena que deixou todo mundo... Oh, mas acho que a minha esposa... Porque eu não vi spoilers nada, cara. Mas acho que foi a cena, né? E não, mas acho que foi a cena que, meu, ali... Eu achava que ia ser o Gavião Arqueiro. Na verdade, eu chutei. É o Gavião Arqueiro, não vai ser a viúva. Cara, aí eu fiquei chocado por ter sido a viúva, cara. Principalmente porque a viúva tem filme vindo, né? Então já dá pra ver que é no passado mesmo. É, na verdade, os dois têm série, né? Não. Um tem filme e outro tem série. A série do Gavião não tá confirmado ainda, mas, efetivamente. Mas pela conversa que ele teve lá com o Jimmy Fallon, lá, ele deu a entender, viu? Ah, sim. É, deu a entender, mas o da viúva já tá até contratando atores e tudo. O dela ainda Tem diretora, né? Já tem diretora definida. Mas assim, Marvel é Marvel, certo? Ele nunca sabe o dia de amanhã. É. Agora sim, começa a Felga, já que o Felga pegou o Tesseract com o Cetro. Não, agora eu sou a Joia do Tempo, né? Joia do Tempo, então tá. três gemas estavam em Nova York em determinado período de tempo, né? E aí voltamos, né, ao primeiro filme dos Vingadores, né? Onde, vamos dizer assim, onde toda essa bagunça... Não tudo começou, porque tudo começou com o Homem de Ferro, né? Mas onde, né, as pistas, né, ficaram mais evidentes ainda de que ali era o grande plano do Thanos, né? Três equipes se separam, né? O Hulk passa a cuidar da Joia do Tempo, inclusive ele tem que ficar imitando o outro Hulk passado dele, né? Aí tem uma cena engraçadíssima, que ele pula no carro e... Ele fica fazendo com raiva, né? Que coisa vexamosa. Ele até olha assim, ele vê o passado dele e ele fala, puta, que vergonha ali, cara. Eu era desse jeito, né? Tony Stark e Homem-Formiga vão atrás do Tesseract e o Capitão América vai atrás do Cetro, que é a Joia da Mente. O Hulk, então, vai até o Sanctum Sanctorum, né? E pra nossa surpresa, ou não, né? Pra nossa não, pra dele, né? É, pra você, não, se aparecesse o Doutor Estranho, eu falei, caramba, mas já deu merda temporal, já. Aí nós encontramos a Anciã, né? E aí começa lá um papo, né? Entre os dois, o Hulk falando, eu preciso da gema, que tá aí com você, tá? Eu não vou dar. Aí o Hulk vai pra cima. Ela usa o mesmo golpe que ela usou no Doutor Estranho lá no primeiro filme. Eu achei que eu falei assim, ela fez isso e agora vai dar merda, porque o Hulk vai se descontrolar. Eu achei que o Hulk ia sair louco. O Hulk ia descontrolar, sabe? Porque já teve essas coisas de separar o Banner e o Hulk, e o né? Hulk, então eu falei, agora o pau vai comer. Aí começa, explicam, né? Eles começam a conversar, né? Sobre o assunto do bombeiro não quer, né, liberar. Não é que não quer liberar. Isso aí pode dizer que a preocupação dela, né? Felga, pode falar, vai. Não, então, e aí ela como a guardiã, a maga suprema, né, no caso, ela começa a divergir falando, não, se você levar a joia vai dar um problema temporal, que aí vai criar linhas temporais, tal, vai quer dizer, vai dar zica. Aí o Hulk fala, não, a gente faz, executa e volta. E volta pro mesmo lugar, joia, que é a preocupação. Mas eles já tinham essa preocupação de antes. Exato. Aí ela fala, não, mas não sei o que. Ó, é o seguinte, o Doutor Estranho entregou essa porcaria lá pro Thanos. Né? E aí ela fala assim, ele entregou? Eu achei que ela falasse... Mas vale ressaltar o seguinte, o Banner, quando chega lá, duas coisas que valem... Também incluía aí. Primeiro que já dava pra perceber que a luta de Nova York os Vingadores não venceram sozinhos, né? Que ela tava lá derrubando um monte de aliens junto. Então vai saber quantos outros heróis que a gente não viu estão lá protegendo a Terra, né? Então essa cena aí fica só pra quem viu na perspectiva de Vingadores Ultimato. Ou seja, tinha muito mais gente ali fazendo um monte de coisa, talvez, que eles podem botar retroativamente na história do UCM e ter explicado melhor. Você tá dizendo, então, que o Doutor Destino desligou todos aqueles aliens? Eu sempre desconfiei. Enfim, e aí outra coisa é que o Banner chega perguntando pelo Doutor Estranho. E aí ela fala, não, você chegou alguns anos antes, 5 anos antes, né? Você tá adiantado 5 anos. Porque ela já sabia que ela ia convocar. E aí vem um lance muito interessante da personagem da Tilda Swinton, né? Da anciã no filme. Ela sabia de tudo que ia acontecer até a morte dela. Então ela não sabia por que o Doutor Estranho entregou a joia. Pelo contrário, ela tava confiando nele e que as decisões que ela tomou de colocar ele como, entre aspas, o herdeiro, o portador da futura joia do tempo, né? Até o momento daquela morte dela lá no filme do Doutor Estranho, né? Que ela falou assim, a partir daqui eu não sei mais não. Meu corpo morreu aqui, meu espírito vai pro, sei lá, pro outro canto lá da realidade, sei lá pra onde vai. Então ela fica muito desconfiada. E aí ela tem um voto de fé aí, né? Porque que ela fica pensando assim, mas o Estranho fez isso? Que maluquice é essa que o Estranho fez? Mas eu vou confiar nele, porque até onde ela sabia, o Estranho era o cara que ela tava preparando e que ela acreditava que merecia ficar com a joia do tempo, né? E ela dá o voto de fé dela baseado no Estranho. A anciã fala, olha, bom, enfim, se o Estranho fez desse jeito é porque tem algum motivo. E tem, né? Porque ele viu lá as 14 milhões de possibilidades, né? Provavelmente ele viu isso. Então, ela foi lá, entregou. E aí o Hulk teve a missão mais fácil, né? Conseguiu voltar e não teve, e a gente não teve aquela fase massacre, né? Naquele momento. É de separação. E outra coisa, ele fez o serviço certinho, né? Não teve nenhum, na parte dele, não teve nenhuma alteração lá. É, na verdade é o seguinte, a gente imaginava que, porra, vai dar merda com o Hulk, né? Não, ele fez certinho, tudo bonitinho, tudo tal, né? Deu merda com os outros, né? Na verdade, foi exatamente que nem no massacre, cara. Que quando separaram o Hulk do Banner, o Banner acordou e resolveu a parada, o Hulk ficou lá roncando. Sim, verdade. Bom, esse Hulk não deu problema, mas a gente não pode dizer a mesma coisa do outro Hulk, né? Mas aí essa parte já é com o Paulo. É, foi um momento lá, Homem-Formiga, da história, porque foi a parte do roubo, que é a continuação... As cenas do Vingadores 1 que ligam com o Soldado Invernal, porque você descobre que os Vingadores são tão legais que eles saíram entregando, eles conseguiram duas joias do infinito e saíram entregando ela de boa pra Hydra. Aí começa lá a cena do primeiro o Tony Stark jogando o Homem-Formiga pra dentro do outro Tony Stark pra ficar lá enquanto eles estão indo, e o Tony tinha esquecido que ele tinha trollado o Hulk pro Hulk ir pra escada. A Hulk fica lá descendo a escada, resumindo, Hulk, eu odeio a escada. Aí, o Tony Stark, o grande plano dele era causar um infarto nele mesmo, que funciona. Enquanto o Robert Redford aparece pra um cameo, sai da aposentadoria só pra fazer um cameo lá pra demonstrar como os Vingadores são idiotas, entregando tudo pra Hydra. Enquanto isso, vem a cena, cara, a cena que eu mais ri, porque que foi a do elevador, porque... Vamos ser sinceros que se tem uma cena dos quadrinhos que todo mundo saiu copiando e colando nas redes sociais nos últimos 5 anos, foi o Rei Hydra. Chega a Shield lá, a Strike. Chega o Ossos Cruzados, na época que ele era Frank Grillo ainda. Pega o Cetro, aí o pessoal olha assim, o cara já tem uma cara de capanga, de bandido. Acho que ele até comentou isso. Aí o cara... Homem-Formiga. Homem-Formiga fala... Pô, mas vocês entregaram pra... eu não sabia que era da Hydra e tal. Pô, mas olha a cara de vilão deles. Tava se tatuando. Bandido. Aí o Steve Rogers entra lá no elevador. Aí o Steve Rogers pensa assim... Aqui é... Peraí, ele pega aqui e coloca assim... Ah, deixa eu andar das referências. Aí ele pegou e entrou lá dentro. Aí todo mundo esperando que ia ter a cena dele espancando todo mundo pegar o cetro. Ele simplesmente... Olhou assim, eu li os quadrinhos, Rei Hydra. Aí pega o cetro e sai. Como o pessoal era idiota, pensou assim, não, ele deve ser da Hydra mesmo. Afinal de contas, Caveira Vermelha deve ter pegado o cubo cósmico e mudado a mentalidade dele, criado uma realidade alternativa em que a Alemanha vence a Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Porque faz todo assinado sentido. Nick Spencer. Eles pensaram tudo aquilo naquele momento, enquanto o Capitão América saiu rindo. Aí encontrou outro Capitão América e olhou assim, olha, uma referência ambulante. Aí eles saíram lutando entre si, porque é o que contou. Então, o legal é o seguinte, é que ele achou que era o Loki fugitivo, né? Aí eles saíram brigando lá, porrada. Aí eles ficaram... Não, era uma luta. Primeiro foi uma luta de escudos, depois uma luta de referências, que eles falavam as frases deles mesmos. Depois foi uma luta de socos. Aí o Capitão América usou a arma secreta dele, que foi o spoiler. Aí, Book está vivo! O quê? Aí, porrada do cara. Aí, levou o cetro. Então, você está querendo me dizer... Então, você está querendo me dizer que o Capitão América copiou uma fala que o Snyder usou no filme Fail dele? Marta! Ele usou a piada do Marta. Não, mas porra. Tem muito sentido o que você está falando. Sim, gente! Bom, porque como que o Capitão América... Ficou desarmado. Porque quem tava perdendo? Era o Rogers, o nosso Roger, ou o Roger do tempo lá? O Rogers que deu a gravata. Aí ele falou, pra soltar. Marta, quer dizer, não, o Buck tá vivo. Aí soltou ele, pum, derrotou e ainda falou, olha, eu tenho realmente um traseiro lindo. Bom, dessa doideira aí que o Paulo falou, mais importante, ele acabou esquecendo, né? No momento que o Tony Stark teve a parada cardíaca e todo mundo começou a tentar recuperar ele. E largou a maleta de lado, ele dá um peteleco no Homem-Formiga pra ele dar um outro safanão na maleta, e a maleta ele conseguir pegar o Tesseract. Só que nesse momento, quando as coisas estavam quase dando certo, o Hulk tava descendo as escadas puto da vida, né? Tem muitas escadas, dá uma porrada na porta, né? Você que é Hulk Boy, que disse que não tinha o Hulk que você queria, tem, o Hulk que você queria tá aqui, tá no passado. É o passado. Enfim, quando ele dá uma porrada na porta, ele derruba o Tony Stark. A maleta que já tava aberta pelo Homem-Formiga larga o cubo cósmico de lado. A primeira oportunidade que o Loki tem é pega o cubo cósmico e dá um tchau. Desaparece dali. E o grande problema, o Loki fica luz incompleto. Ele, ninguém sabe o que aconteceu com esse Loki. Ele desaparece e ninguém se preocupa. Porque a próxima etapa do plano deles, eu digo, pô, a gente perdeu a chance. Mas perdeu longe, porque esse Loki aí, ele deveria ter... deveria ter sido capturado, né? Ele deveria estar tá amordaçado, tá naquela cena final de Vingadores... E aí ele teria que, de alguma maneira, recuperar ele e colocar ele de volta naquela mesma situação. Porque, querendo ou não, o Tesseract tem que parar no cofre de Odin, certo? Senão vai criar uma confusão temporal. Quer dizer, já criou essa confusão temporal. Só que essa confusão temporal ficou em aberto. E eu acho que essa confusão temporal só vai ser explicada lá na série do Loki. Eu acho que existe um plano pra terem deixado o Loki em luz aí. E esse plano, obviamente, acaba sendo o melhor Loki, né? Querendo ou não, esse Loki entre Vingadores e Thor Mundo Sombrio é um dos melhores Loki, uma das melhores versões dele. Bom, e aí ficou sobrando uma joia do infinito pra buscar. Essa joia do infinito era o Tesseract, tava perdido, e agora sem ter ideia de onde eles estavam, ele ia perder muito tempo a gente ficar tentando caçar o Loki, tentando caçar o Tesseract nessa linha do tempo, né? Eis que o Tony Stark decide que eles pelo menos devem ter ideia de onde o Tesseract tava. Lembra que o Tesseract, ele foi guardado por muito tempo numa base secreta da SHIELD, até ser capturado pelo Loki em Vingadores? Pois é, eles teriam que dar mais um salto temporal. Iam gastar justamente um pouco de partícula PIN que tinham, né? Cada um deles, que era a partícula PIN pra poder voltar, né? É uma quantidade pra ida e uma quantidade pra volta. Exatamente. E aí eles decidem que vão pra mais no passado ainda. E o Tony Stark chuta um tempo lá, mais ou menos 1970. E aí eles mandam o Scott Lang voltar com o cetro, né? Que já tinha voltado lá com a joia do tempo. Eles vão pro passado, né? Mais uma vez. Aí esse passado aí é uma parte muito emotiva pros dois, né? Querendo ou não. E aí fica aí pro final pro senhor Marcos Pedro falar aí. É, como o Cover introduziu, eles voltam no tempo pra 1970, que é onde era a base que, pra quem já assistiu Soldado Invernal, é a base onde fica uma das bases da SHIELD, uma das bases principais da SHIELD. E nessa base nós temos aí dois fatos importantes que vão acontecer, né? Porque nós temos duas missões nesse caso, né? O Tony ficou para conseguir o cubo cósmico, enquanto que o Steve Rogers ficou de ir no laboratório onde encontraríamos as partículas PIN. Que é o PIN que na época, vocês têm que lembrar, trabalhava na SHIELD, tá? É o Michael Douglas mais novinho. Exatamente. Ainda de... E ainda tem o easter egg do capacete do Homem-Formiga antigo, né? Que é o capacete dos quadrinhos mesmo, né? Que é aquele capacete mais redondo, com aquela coisa e aquelas aberturas nos olhos. Então isso aí já é também a referência dos quadrinhos. Então nós temos esses dois personagens, que é o Hank Pym e a Peggy Carter, com quem o capitão, o Steve Rogers, ele acaba meio que a gente vê que ele acaba se cruzando, né? Ou não tanto com o Pym, né? Que ele faz, se infiltra no laboratório para pegar as partículas, para eles voltarem no tempo, né, para poder ter um salto. E nesse momento que ele pega os frascos, ele vê pela janela a Peggy Carter, e isso mexe com ele, né? Volta aquela coisa do tipo assim, poxa, né, aqueles sentimentos que a gente vai ver mais para frente, que é o que faz ele tomar a decisão que toma. E enquanto isso, nós vemos que o Tony Stark tá lá na base, descendo o elevador, para poder pegar e se infiltrar na base lá embaixo, e se infiltrar e pegar onde está localizado o cubo cósmico. Nesse momento que ele consegue pegar o cubo cósmico, com quem ele cruza? O pai dele, que é o ator que vem interpretando o pai dele desde o Homem de Ferro, né? Que a gente já viu, que a gente vê as gravações. Dois, Homem de Ferro 2. No caso do 2, que a gente vê o... São dois atores, né? Tem um ator que faz o Howard Stark em Capitão América. É o mesmo, não? Não, tem um Howard Stark que trabalha no Capitão América. Que é o novo? No filme do primeiro Capitão América e na minissérie da Peggy Carter. É um ator. E o outro trabalhou no filme do Homem-Formiga, trabalhou no Homem de Ferro 2, que você falou aí, trabalhou no Guerra Civil. No caso, é esse ator que é o pai que já tá pra ter o Anthony, né? Que, só que ainda não sabe qual vai ser o nome dele. O nome do ator é John Slater, né? O outro quem faz é o Dominic Cooper. Isso. Ele acaba se cruzando e ele acaba tendo aquele momento que ele não teve com o pai dele, que ele acaba descobrindo outros detalhes do pai dele, que até ele mesmo se conhecia um pouco, né? Que ele faz perguntas sobre o pai, daquele jeito Tony Stark, né? E a gente vê esse momento entre os dois, que é muito bacana, que é o momento em que, vamos dizer, o Tony Stark se redime do próprio pai dele, porque até o momento, quando até teve o assassinato, ele se importava muito mais com a mãe, que ele teve um afeto muito mais com a mãe do que com o pai. Só que com esse encontro, ele acabou vendo que, na verdade, o pai dele não era nada daquilo que ele mesmo se configurou pelos atos que o pai dele só via em casa. Que é um pai que era realmente preocupado com o filho, mas ainda assim ele tinha um trabalho, ele tinha uma missão para poder, ele tinha uma coisa muito maior por trás. Então ele começa a se questionar realmente se a imagem que ele tinha do pai era correta, devido à grande importância que o pai dele fazia pro mundo, sabe? Então foi um momento de redenção e, tipo, foi realmente emocionante na hora que os dois se abraçaram, né? Que foi um momento de reconciliação. Que, no caso, o Tony Stark se perdoou por desacreditado pelo pai por todos os anos, sabe? E ele começou a entender isso, entendeu? E nesse momento também nós temos uma outra revelação, que é o Jarvis, que é o ator que tá na série da Peggy Carter também. Finalmente, uma primeira, entendeu? Referência de uma série de TV aparece no filme. É pra soltar fotos. Exatamente. Então, exatamente. E o Jarvis, já também com um pouco mais de cabelo, né? Do que tava na série também. Cara, foi lindo, foi lindo. Tipo, sabe aquela coisa do tipo, nossa, será que tem uma chance, uma oportunidade de voltar à série da Peggy Carter depois disso, cara? Porque nós temos a Peggy, nós temos o Jarvis, só faltou o ator da série da Peggy Carter, saca? Tipo, ia ser lindo. Poderia voltar um Disney mais, nossa, né? Seria lindo, seria maravilhoso. Eu fiquei realizando esse momento. Poderia voltar, sabe como? Também, mesmo que não segue da Peggy Carter, poderia voltar como se fosse sendo uma série de agentes primórdios da SHIELD, né? Como a gente chamava? SSRA, né? Pode ser, porque nos quadrinhos, porque ela já é diretora, né? Eu acho que na segunda temporada ela já é meio diretora da SHIELD, né? Não, não. Não até então, não. Era aquele lourinho lá que morreu no final. É o lourinho que morreu. Diretor não, porque não tem a SHIELD ainda, né? É o chefe daquela... Era bem antes. Daquela divisão da SSRA. Eu acho que é esse, sim. Isso. Não, acho que na década de 70 já tinha a SHIELD. Sim, mas a série da Peggy Carter é nos anos 50. Ah, sim, é mais antigo. Tá certo. Isso. Aí, no caso, seria interessante voltar com a série, tipo, com essa pegada já... focando. Ia ser lindo, cara. Ia ser lindo. Eu fiquei realizando esse momento. E aí, nesse momento, nós vimos que teve a missão sucedeu, que Tony Stark mostrou que ele tava com o Tesseract, né? E o Steve já tava com as partículas PIN, então eles poderiam já poder voltar, né? Tava até com partículas PIN a mais do que precisavam, né? Ele pegou, acho que uns 3, 4. Pegou uns 4. Eu até achei curioso. Achei que ia ter mais um rolo ali. Pois é. Mas eu achei curioso, primeiro porque, como o Pedro falou aí, os dois tiveram momentos assim bem melancólicos. São os dois personagens principais, querendo ou não, dessa safra aí dos 10 anos de Vingadores, né? Sendo díspares, né? Diferenças entre um e o outro, né? E eles tiveram dois momentos contando pessoas, talvez as pessoas mais importantes do passado, pelo menos do passado de cada um, né? E foram momentos bem tocantes, assim, acho que foi fundamental ter esse momento de reconciliação entre os dois, que teve aquele lance de eu confio em você, babá. Tinha um trailer, todo mundo achou que talvez não tivesse, fosse ser alterada. Foi ser alterada de uniforme apenas, né? E o contexto dela é muito mais superior do que o trailer poderia transparecer. Né? E é cheio de easter eggs a cena. O Pedro falou aí do pin, do capacete, mas o próprio Capitão América, ele tem, em algum momento, aparece ele sendo identificado como sendo um sargento, não me lembro agora, mas ele usa o nome Roscoe. Roscoe foi um dos alter eggs que ele usou, salvo engano, acho que era... Não é quando ele era o... O Nômade. Nômade. Ou só o Capitão. Eu não me lembro agora em que momento é. E E é um prato cheio essa cena aí. Na verdade, a gente vai ter que... Eu acho que todos que estão aqui no podcast, até o momento da gravação dele, só viram o filme uma vez. Vai ser necessário ver mais de uma vez pra você catar tudo, né? Muito mais, vai ter que ter detalhes. Eu gosto de ver também o filme dublado, muitas vezes, pra eu me desvincular completamente da legenda, pra eu olhar completamente a imagem, o fundo do cenário do que tá rolando. Que aí é quando eu pego todos os easter eggs mesmo, né? E... Enfim, volto, tem todas as joias completas, né? Agora sim, pode seguir adiante e passar pro ato 3. He's pretty good at that, right? Bom, eu acho que o maior tempo de filme é esse meio aí que era o desenvolvimento, a corrida atrás das joias, né? Ou como o Scott Lang falou, né? O assalto infinito, né? O assalto temporal, uma coisa desse tipo. Essa parte final, que se eu fosse interpretar ela como se fosse um filme isolado, ela seria o terceiro filme do Hobbit. Como é o nome do subtítulo do terceiro Hobbit? A Guerra do... A Batalha dos Cinco Exércitos. Dos Cinco Exércitos, né? Porque se você olhar direitinho, aquele Guerra dos Cinco Exércitos era um filme... No livro original do Hobbit, eram 10 páginas, sei lá. Era uma coisa ligeira. E eles conseguiram transformar aquilo num filme. Pra Vingadores Ultimato, né? Eu lembro que teve gente até falando, ah, mas será que não dava pra fazer tudo num filme só? Claro, tipo, pra ter esse gosto, essa homenagem que teve ao UCM, claro que não dava, tá? Não tinha como. Teve gente falando assim, ah, pra que eu vou querer um filme só se eu posso ter dois filmes estupendos feito eu tive? Se eu pudesse, eu tinha três. Se fosse com essa qualidade, eu tinha três filmes com essa guerra infinita aí. Mas... Esse último ato, assim, a gente tem as joias, os heróis estão preparados pra usar, a gente vê o Banner, que ele se propõe pra ser a figura que vai estar lá, porque ele é certamente o mais forte, ele é o que poderia sobreviver, e a gente depois descobre que é isso mesmo, pra fazer o que foi feito, tinha que ser alguém com o poderio dele, o mais bobão que essa versão do Banner do Hulk fosse, né? Ele instala, na minha opinião, há uma deixa aí pra volta da viúva, inclusive. Não tô dizendo que vai ser usado, nem que serve, mas assim, ele desobedece o que o Tony pede, né? Que os pessoal fala assim, irrestritamente peça pra voltar as pessoas instaladas. As pessoas viram poeira. Então quando ele instala o dedo, depois que tá tudo quase fudido lá, ele ainda fala pro... Acho que ele fala pro Ronin, né? Pro Gavião Arqueiro. Que ele tentou também trazer a viúva, né? Mas parece que não sabe que conseguiu, enfim. Mas ele não sabe também, né? Ele instalou a dimensão que a pessoa deve pensar pra isso. Deve, sei lá, usar assim, eu quero que volte todos. Mas é que nem pedir um desejo ao gênio, né? Às vezes o desejo não, é mais a interpretação do gênio, ou do destino, enfim, ou do próximo roteirista, do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, quando instala, a volta dos heróis não é imediata, né? Acho que a única suspeita que dá é porque o Scott Lang sai de cantinho, vê mais passarinhos, como se sentiu, teve coisa mais vida, né? E o celular do Clint Barton toca, né? A esposa. Mas eu acho que ele nem se está de atender ou não, porque explode tudo, né? No quartel-general dos Vingadores. Ele consegue falar com a... Dá um oi, pelo menos, né? Um alô, né? Mas vocês perceberam também, né? Que, tipo, passou 5 anos, ele surtou, saiu escondido, matando meio mundo, mas continuou com o mesmo chip de celular. Muito relevante, Paulo. Eu tô assustando com o mesmo celular. Mas mal deu tempo de falar com ela, detonou tudo, destruiu tudo, desabou a quartel-general dos Vingadores. Foi pilhado, assim, virou pedras, né? Era o Thanos do passado, baseado, a gente vê isso no decorrer de todo o filme, a partir do momento que ele descobre, né? Mas baseado nas informações que ele tinha da Nebulosa, que foi capturada. Ele, inclusive, troca a Nebulosa do passado pela do presente e manda ela voltar. Vale ressaltar que o pessoal fala assim, ah, mas como é que ela volta no mesmo momento que os outros? O tempo é relativo, né? Ela bastava sincronizar aquela... Por mais que ela podia passar 5 anos lá, se ela sincronizasse pra voltar naquele exato momento, ela voltaria naquele exato momento, né? Ela que tinha o mecanismo do GPS lá, que ela roubou da Nebulosa, da versão boazinha, né? Da Nebulosa rotinha, né? E aí, cara, Thanos chega com um exército, né? Não, primeiro ele chega sozinho, né? Ele tem uma luta inicial, que é com a galera delirar, que tem ele, tá... contra os 3 Vingadores principais, né? O Thor lá finalmente veste a armadura dele, bota aquela barba trançada, parece um velho Thor quase. O Thor tá muito doido nesse filme. E aí ele, o Capitão América agora com a roupa do novo uniforme aí do filme, né? Que é pra vender mais bonequinho. E o Homem de Ferro também, com a roupa, um uniforme aquele com os braços dourados, né? Lembrando, inclusive, o uniforme mais clássico deles nos anos 70. Tem uma briga fenomenal ali, daquelas de arrepiar, né? É, tem momentos fanservice pra caramba, que é com o Capitão América pegando o Mjolnir, erguendo finalmente, né? A reação do Thor é que eu achei que poderia ser outra. O Thor saiu felizão, né? Eu sabia, você pegou! Eu acho que comparado a outra situação em que quase o Capitão América levantou o Mjolnir lá em Era de Ultron, que ele ficou desconfiado, né? Eu acho que ele deveria ter tido um ciúminho, né? A reação foi meio estranha pra mim. Mas enfim, cena de combate, de luta, os irmãos russos são craques pra caramba. Paralelo a isso, tem momento que o Gavião Arqueiro é a pessoa mais próxima da Manopla do Infinito e que fica correndo com ela enquanto tá sendo perseguido por aqueles batedores, né? E fugindo o máximo possível. Enquanto isso, tá preso o Hulk no momento, vamos fazer referência à Guerras Secretas original, né? E que ele tá segurando praticamente um prédio embaixo dele. Enquanto máquina de combate tá tentando tirar o Rocket, tá preso, enfim. Situação tá meio caótica pro grupo, né? E aí, no meio daquele combate, Thanos aí sim convoca o exército ainda maior, traz todo o pessoal do passado, inclusive a Ordem Negra que tava do passado, né? Traz um monte de batedor, de Chitauri. Não sei se vocês reconheceram, mas tem um personagem parecendo um gorilão, né? Vocês viram aquilo ali? O Troll do Senhor dos Anéis, que canonizou o Senhor dos Anéis no MCU. Isso, mas você sabe quem é aquilo ali? Olha na referência aí no link lá do artigo do site, quando você estiver ouvindo esse podcast, então é que aquilo ali é um monstro Badum. Se vocês olharem as histórias dos Guardiões da Galáxia original, você vai ver, e também tem dos mais recentes, né? Que é os Baduns tinham uma criatura que era tipo uma criatura laranja, uns cotoquinhos de perna nos braços maiores, e uma mandíbula que eles prendiam como se fosse um mecanismo que parecia aquele vilão do He-Man, sabe? Mandíbula. Pronto. O Bendis trouxe esses bichos de volta, né? Naquele. Quando o Peter Quill, que tava pra virar rei dos Spartaks lá e tal. Aí o Peter Quill luta com eles, é. Que ele já usou de exército na vida dele, ele trouxe pra Terra ali. E aí, como eu já tinha até comentado antes, ele veio motivado a ir além do seu plano, né? Porque ele percebeu que ele foi bem sucedido, conseguiu eliminar metade da vida no universo, mas aí ele se deu conta que mesmo ele conseguindo os heróis sobreviventes iam dar um jeito de tentar superar aquilo, né? E aí ele disse, não dá, eu, se sobrar um de vocês, vocês vão querer ainda tentar reverter a situação. Então, como eu falei, né? Terra arrasada, vamos destruir tudo e depois eu recrio a vida do começo. E aí tem a cena pra reverter a situação, né? Já que o Thanos trouxe o exército dele de um lado, os heróis trouxeram o exército dele do outro, né? Tem aquela chamadinha lá do Falcão falando, na sua esquerda, capitão, né? E aí vem tudo contra a gente por si. Pantera entrando com a Shuri e com a Okoye, visualmente, era a entrada que o Pantera teve lá em Guerras Secretas de Neil Hickman, trazendo o Exército dos Mortos. Se olhar, a cena é tirada desse quadrinho. Verdade. Tirada, visualmente. Verdade. Com aquela luz atrás e a silhueta dele vindo. E aí abre portal pra tudo quanto é jeito, né? Abre pra Exército do Wakanda, pra Guerreiros Asgardianos, com a Valkyria, o Korg, o Miek, o pessoal que tava lá em Titã, né? A gente vê todos os heróis que estavam instalados, voltando, né? O Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, enfim. Tem também, se eu não me engano, nas cenas tem também os Ravengers, né? A gente não pode dizer Guardiões da Galáxia, porque são as versões Ravengers, né? Que eram a antiga trupe lá do Yondu, né? Tem até o Pato, o Magarei falou aí do Howard no começo aí, acha esse easter egg, tá lá o Pato. Eu até vou tentar aqui ver esse filme muitas vezes pra ver se a Marvel, ela podia ter feito isso, porque ela botou os agentes da SHIELD ali, cara. Daria pra botar. Se chamou essa galera todinha... Nossa. Não podia botar. Hã? Você acabou de explicar o cancelamento do Netflix verso, cara. Eles chamaram o Demolidor, a Jessica Jones e o Punho de Ferro, só que eles eram tão merdel que eles foram os únicos que se morreram. Mas enfim, eu tô falando nem Netflix, tô falando dos agentes da SHIELD mesmo. Ficava lá, botava... Eu não salvo engano, aparece o Nick Fury nesse bolo aí. Podia botar lá também o Mac, botaria a Tremor. Pô, botaria só os rostinhos dele correndo em algum momento, cara. Não ia fazer mal a ninguém. sabe? É muito. Ia fazer mal, o Ike Permuta ia se debater compulsivamente. Mas enfim, trouxe quem ele podia pra fazer lá, tem uma batalha épica, tem várias situações aí ocorrendo, não é só briga, fazendo posições, tendo porradaria, porque tem aquele objetivo deles levarem as joias direto pros tempos respectivos e Thanos quer a manopla pra ele. Então é uma briga de dois lados, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pra cá, leva a manopla pra aqui. A manopla sai correndo de mão em mão, até que tem um desfecho que todo mundo viu no cinema, né? Nesse meio tempo tem um monte de fanservice, eu vou deixar pra vocês falarem que vocês lembram aí. E tem um detalhezinho, né? Nesse inteirinho, a nebulosa do futuro mata a nebulosa do passado e convence a Gamora do passado, que já tinha tendências, a mesma Gamora de 2014, né? Já tinha a expectativa de trair o Thanos. E ela falava assim, você quer trair o Thanos, você que tá dentro de você isso aí. É questão de tempo, então... Sabe o que ele fez com você? Ele nem se importou com você e sacrificou com você pra conseguir o objetivo do plano dele. Então foi o resquíciozinho de fidelidade que a Gamora tinha, que precisava ser cortado. E aí a Gamora foi pro lado dos heróis também. Vale ressaltar, a Gamora do passado. E isso vai dar um problema pros Guardiões da Galáxia, pra o Sr. James Gunn, que eu não quero nem ver. É como eu falei, é um momento Senhor dos Anéis, momento Hobbit do filme, né? E deixa todo mundo maravilhado. Passa rapidamente pra vocês falarem o que vocês quiserem aí, lembrar alguma coisa que eu não falei. Não, mas vamos lembrar que tudo isso só aconteceu porque a morte da viúva deixou os caras tão desnorteados que eles esqueceram que a nebulosa não voltou lá no grupo lá. Oh, só que ela voltou ano passado. É, mas ela voltou depois que eles vão lá pra instalar os dedos, ela aparece, ela começa a mexer na macana aleatoriamente lá e... Ela voltou junto, pô. Porque o tempo não importa. Ela voltou junto, só que todo ficou preocupado com a manopla. E aí sim, quando tava todo mundo se protegendo, montando escudo, se armando pra proteger-se contra o rebote da manopla, aí ela não ficou nessa hora. Ela se distanciou e foi mexer na máquina pra, digamos assim, dizer em que tempo eles deveriam voltar pro Thanos, né? Em que tempo do futuro estariam pro Thanos ir. Mas ela voltou junto. Não, essa cena aí de final da porradaria foi muito bem feita. Ver os personagens voltando. Todo mundo sabia que eles iam voltar, mas mesmo assim foi legal. A maioria deles, pelo menos, foi legal de ver voltando. Digamos 99,9% do pessoal foi legal ver voltando. Você vai deixar pro Paulo, né, destilar o óleo. Ah, né? Ele tá com mais ódio que eu, que eu não consigo mais nem sentir ódio desse bosta. Essa cena da porradaria, todo mundo aparecendo, todo mundo. É essa cena que tem a. Que é a coisa que eu esperei desde o primeiro filme do Avante Vingadores lá, de Capitão finalmente. Falar do. Parte que o Capitão levanta o Miau Miau lá do Thor lá. Mioni. É, o Miau Miau. Levanta quando ele. Porque é esse spoiler, eu não peguei aqui. Quando aparece o Mjolnir levantando lá, eu achei que era o próprio Thor que tava fazendo. Aí na hora que voltou... Na verdade, esse spoiler aí eu nem peguei. Mas vou ser bem sincero, eu tô aguardando isso há tanto tempo que eu tava já com isso no subconsciente aqui. Foi na cena aí que eu comentei que eu joguei o balde de pipoca pra cima e sujei o cinema todo. Foi o balde da manopla? É, exatamente. Joguei assim pra cima e aí pipoca pra todo lado. Esse foi um momento catártico. Se a gente teve algumas partes... parada, como o pessoal reclamou no começo, com as coisas. Nesse momento foi pra dizer isso aí, que a gente preparou todos esses 11 anos. Curte aí a porradaria digital e sejam felizes. É, o momento tem os seus passos, sabe? Eu não senti, porque assim, eu gosto tanto dos personagens, que até a parte mais novelização... É, tá bem. A parte que tem que ter uma conversa, pra mim é boa. E essa parte é a melhor, porque dentro do UCM ela é engraçada, que tem as piadas, o sarcasmo, que algumas pessoas chatas reclamam, né? Mas pelo menos tem uma explicação com piada, entendeu? Então você se diverte. E olha que sou eu que costumo reclamar de coisa demorada, nessa aqui, os 3 horas de filme passou, parecia 30 minutos. Quando eu vi, acabou já, é muito bom. Paulo, sua vez, você pode agora destilar a sua raiva contra você. Essa batalha foi legal, teve, assim, tinha tudo que a gente já tava esperando que tivesse mesmo. Tiveram que nerfar pra caramba o Thor, porque o Thanos tava, embora ele tivesse em modo full putaço, ele tava sem a manopla. Então, o Thor gordão tava lá porque tinha que ser nerfado mesmo, de alguma maneira. Então, é isso mesmo, assim, foi a batalha mais fanservice. O Thor tava fora de forma, né? Então não era só nerfado, é fora de forma. Não, isso aí é nerfar o cara, né? Sim, mas tem explicação, né? É porque o governo não tá familiarizado com as linguagens sobre games, então, porque o Cover é noob, então ele não entende que o termo nerfar um personagem significa o que o torna nessa cena, entendeu? Mas fica tranquilo, ele tem salvação. Mas voltando, essa cena, essa batalha legal foi... Falar do Homem-Aranha que você falou da outra vez? Fala agora. Não quero falar disso não, quero falar de coisa boa. Essa cena copiada da Liga da Justiça, da batalha contra o... Qual é o nome daquele cara mesmo? O Lobo das Estepes. Meu Deus do céu. Assim, a versão Snyder foi bem melhor, mas isso daí foi bem divertidinha. E nem foi Snyder que fez o Lobo das Estepes, mas tudo bem, né? Então, foi isso mesmo que eu tinha pra falar. É, fanservice, copiando a DC de novo, uma cópia inferior. Não tem a visão do Snyder, mas... Divertiu. Como eu paguei meia, R$100, então valeu R$100. Isso, tem um problema sério. Meu Deus, valeu R$100, ótimo. Aí a pessoa que tá ouvindo fala assim, me dá um e-mail dessa pessoa que eu vou xingar. Não, vou mandar uma bomba por e-mail pra essa... Bom, delírios do Paulo à parte, deixa eu comentar uma coisa aqui que ele falou aí, da diferença do Thanos, né? Que ele tava sem a manopla, mas ao mesmo tempo tava full putaço. É, eu vi já muita gente comentando sobre isso, né? Dizendo assim, por que que o Thanos parece ser tão mais perigoso, mais forte, agora, né? Nesse Vingadores Ultimato, do que naquela cena quando ele foi atacar em Wakanda, né? Que ele tava lutando com a manopla do infinito, mas parecia que ele tava fazendo isso de qualquer jeito, né? E vocês têm que perceber justamente isso. Tirando o fato, óbvio, que ele tá com um exército ali, né? Um exército muito maior do que só os batedores, né? Que deixa a batalha muito mais acirrada. Você tem que ver que esse Thanos de 2014... É o Thanos, vamos definir assim, que ele chamava, até os diretores chamavam, né? De Thanos Warlord, que é o Thanos da guerra, né? Ele tá naquele ápice ainda, que ele tinha... Se vocês olharem, ele tinha acabado de voltar de uma civilização lá que ele tinha brigado, ele, a Gamora e a Nebulosa, que do passado, né? Até aparece limpando a espada. Eu não sei, até uma coisa que a gente tem que ver, né? Quem é aquela civilização? Até suspeito que sejam os Cavaleiros do Espaço, não, os Galadorianos. Mas fica pra gente descobrir depois aí. Mas é um outro Thanos, né? É um Thanos que tá naquela ânsia pra guerra. Já o Thanos que você viu em Guerra Infinita, ele é bem diferente. Primeiro, porque é um Thanos mais velho, né? Ele tá mais consciente do que ele faz. Outra coisa é que é um Thanos mais amargurado, né? O Thanos que já tinha perdido a Gamora há muito tempo, né? Ele tinha um certo amargor por ter perdido a filha dele, que era a filha que ele mais gostava, né? Ficou bem claro ali. Então ela já tinha traído ele. E agora, em Guerra Infinita, a gente viu que mesmo assim ele tinha um certo sentimento por ela e acabou sacrificando ela, né? Com muito pesar. Então ele realmente tá fazendo aquilo ali mais como uma tarefa que ele precisa fazer, sabe? Do que por ânsia, por desejo, né? Ele acabou de sacrificar a pessoa que ele mais gostava pra pegar a joia da alma. Esse Thanos aí que você viu em Ultimato não tem nada disso, né? Muito pelo contrário, ele conseguiu de um jeito muito fácil a joia da alma ali, né? Ele não fez sacrifício nenhum. Então, por isso, é que ele parece ser muito mais agressivo, muito mais combatente do que aquele Thanos. Aquele Thanos, obviamente, ele é muito mais poderoso, muito mais, só que ele tava fazendo aquilo mais por dever. Tanto que parece que aquela cena lá em Wakanda, quando ele tá pra pegar a última joia, né? Ele parece que tá empurrando os heróis como se fossem moscas. E tem aquela cena já pra coroar isso que eu tô falando, em que ele lamenta muito, né? Ele, assim que colocar a joia e tem aquela percepção da Gamora, ele fala assim, ela pergunta se ele conseguiu, ele diz que conseguiu, mas que custou tudo, né? Então é bem diferente as duas situações. Imagine se esse Thanos tivesse pego a manopla, seria uma história bem diferente, né? Cara, essa parte aí foi, vamos dizer assim, que acho que eu chorei, as pessoas ao meu redor choraram, foi bater palmas, foi tipo, o pessoal ali, cara, tava adorando ver Capitão América levantando o martelo do Thor, a volta dos heróis, cara, que foi tipo, puta, aquela, sabe, a cavalaria chegando, tipo, Capitão América, escudo destruído, tal, olhando assim, falando, não, pode vir que eu, como é que é, eu aguento o dia todo, né? Mas, cara, chegando os heróis, chegando todo mundo que tinha desaparecido no filme anterior, ou mesmo, vai, o Homem-Aranha aí que todo mundo tá falando mal, mas pô, tava todo mundo assim, cara, foi assim, as cenas, cara, as cenas. O Peter Quill levando porrada da Gamora, a Gamora, tipo, era a Gamora do passado, os caras correndo com a manopla, até uma vanzinha, cara, pra poder colocar ela no... voltadas no passado, enfim. É assim, cara, é aquela cena que você falou, é Senhor dos Anéis, é o Hobbit, que tipo, cara, sensacional, cara, que aí, tipo, foi assim, cara, é o que a gente tava esperando mesmo, cara. A gente sabia que eles iam voltar, mas, cara, a entrada é triunfal. Eu, tipo, cara, era como se eu estivesse lendo aquele gibi, aquela saga que, tipo, tá tudo perdido e tal, e de repente aparece a cavalaria e tal, e é claro, aí quando o Thanos percebe que vai perder, tenta usar uma solução final, aí quem aparece pra fechar com chave de ouro a Capitã Marvel. Isso foi lindo. Então, sensacional, eu acho que ali tipo, sabe, coroação, cara, uma saga, né, que começou com Homem de Ferro, aí tivemos Vingadores, Capitão América, Thor, sabe, é um grande arco, cara, é como você pegar os arcos, os grandes clássicos do universo Marvel e ver ali na tua frente, cara. Aquela emoção de garoto lendo um gibi. E assim, cara, aquela cena lá, e agora, Capitão América, o que você vai fazer pra sair dessa? Aí, tipo, aparece a cavalaria, aquelas cenas de porradas, páginas duplas, que a gente tanto gosta. Nossa. Cara, é ali retratado numa tela com IMAX 3D. Enfim, cara, sensacional. Vou apenas completar o que o Fego falou, porque, tipo, os meus sentimentos foram também, mas só que o meu foi todo entre elas. Eu sou maluco pra poder expressar sentimento, né, velho? Ainda mais nessa cena, eu fiquei... Eu comecei gritando de vibração. Ah, e aí, quando chegou você, não, você não vai fazer isso. Não. Eu começava a ficar modulando entre a euforia e tristeza ao mesmo tempo. Eu tava gritando euforicamente, eu tava chorando desesperadamente. Eu voltava a gritar euforicamente. Cara, tipo assim, e tava todo mundo nesse ritmo na sala de cinema, sabe? Tipo, teve um momento que todo mundo levantou e bateu palmas e gritou. Foi um berro, foi um. Ô, velho. Quem é Copa do Brasil frente ao que eu senti naquela sala de cinema quando assisti esse filme, velho? E principalmente nessa cena, que foi fantástico. E vou dar destaque aqui, apesar de vocês estão... Tem dois integrantes nossos aqui que estão xingando, mas eu vou dar destaque ao Peter Parker, porque esse Peter Parker, eu sempre botei fé nele, e no momento eu falei assim, uma hora ele teria que ativar essa porra desse modo mortal. Cara, ele ativou, eu falei, puta que pariu, aquele olhinho ficou vermelho, eu falei assim, bota pra fuder, meu irmão. Nossa, foi uma cena linda pra caralho, velho. Eu gostei pra caramba. Aí, pra poder a cereja do bolo da batalha, tem aquela cena linda, maravilhosa da Capitã Marvel chegando, destruindo aquelas naves como se não houvesse nada na frente. E depois, pra completar, pra poder cravar que ela é uma personagem realmente a mais poderosa do universo Marvel, o Thanos vai pra poder... Todo mundo achava que o Thanos ia fazer aquela cena que disseram que era spoiler, né? Que é aquela imagem pintada, que era... Acho que era até a mesma ilustração de keyframe, de possibilidade de ideia e tal. Que é o Thanos segurando ela assim. Ele vai pra dar uma cabeçada. Velho, ela nem sente a cabeçada. Quem até dá três passos pra trás é o próprio Thanos. E vou falar, os ângulos que ela dá, os três socos do Thanos, são sequências dos socos que ela dá em Guerras Secretas 2, quando ela encontra com Thanos pelo traço do Jin Cheung. Vocês podem até conferir. Cara, é quadrinho pra caralho isso, cara. Foi lindo, maravilhoso. Eu surtei. Eu saí da sala do cinema falando assim... Que porra foi essa? É, esse final aí, principalmente essas partes finais aí, já tem um subtexto sendo colocado ali, que os heróis que foram levar a manopla pra van lá, né? Porque a máquina do tempo tinha sido destruída, né? Então, sabe, vamos levar a manopla pra van, que a van é a máquina do tempo também. Exato. Né? Então, e eles localizam. Aí usaram a musiquinha dela, né? Do alarmezinho dela, que faz aquele barulho escuro lá, desde o primeiro formiga. essa tá aí. E aí, se você olhar os heróis que foram responsáveis por tentar levar o mais perto possível a luva, foram os heróis que provavelmente devem ser a nova geração de Vingadores. Você vê que teve o Pantera Negra agindo, o Homem-Aranha, a Vespa. Isso. Com o Homem-Formiga, né? Que ele deu a ideia Valkyria? Lá. A Valkyria, né? Que também usou de cavalo. Em determinado momento teve aquele fanservice da equipe feminina de Vingadoras, né? Que seria nos quadrinhos a Force, né? E por fim a Capitã Marvel, que todo mundo já sabe que o Kevin Feige quer direcionar que ela seja, por mais que os haters estejam reclamando, quer que ela seja, digamos assim, o estandarte, né? Uma versão de Homem de Ferro, de Capitão América. Um dos dois, né? Acho que ao lado do Pantera Negra, elas seriam os dois que seriam as pessoas a direcionar um novo grupo, né? Então, houve essas mensagens subliminares sendo colocadas. Tipo assim, olha, enquanto os outros heróis estão aqui resolvendo tal coisa, vamos dar destaque pra essa equipe aqui, que essa equipe aqui é provavelmente a próxima geração que vai vir aí, se tiver um Novos Vingadores. Então, e faz até total sentido, né? Se você parar pra observar o seguinte, quem é que agora tá no comando dos Vingadores na nova fase nessa fase escrita pelo Jason Aaron, que chegou aqui no Brasil? É o Pantera, né? E quem é também tá liderando os Vingadores ao lado do Pantera? A Capitã Marvel, que é com o grupo lá da Tropa Alpha, né? Que são praticamente os... É subentendido que seja isso, né? Mas enfim, aí chega o momento cataclima final, assim, que a Capitã Marvel, mais que ela esteja lá pau a pau com a mesma força do Thanos, né? Thanos faz uma roubadinha, enquanto ela não deixava ele apertar a luva, né? Botar essa regra no UCM, que ele precisa fechar a luva pra ela ser acionada. Ele tira a joia do poder, usa a joia do poder contra ela pra dar um rebote nela, e nesse momento o Tony Stark se intromete no meio pra impedir de novo que ele estale, e ele é que faz a segunda roubadinha, só que ele rouba todas as joias e faz o estalar de dedos, em que ele, a princípio, desfaz, né, transforma em pó todo mundo que veio do passado ali, todo o exército de Thanos, toda a Ordem Negra, toda o Titã, inclusive o próprio Thanos, né? A única coisa que ficou assim, me falta memória, eu não revi o filme, se a Gamora realmente ficou. Tá confirmado que ela ficou, porque ela veio do passado também. Eu te entendi. Ele instalou, ele tirou todo mundo que era a secla do Thanos. Mas e como é que ele ia saber? Que ele não se deparou com a Gamora virando o jogo. Ah, não sei. Na hora que ele faz assim, a gema faz o resto, meu. Então... sei lá. Mas a Gamora aparece depois do estalar de dedos? Sim. Cara, eu fiquei na dúvida. Ela aparece até o Quill vai lá, tipo, alisar ela, ela pega a mão dele. Sim. Então pronto, ficou subentendido que ela foi a única que sobreviveu. Mas é porque, é que nem o Coveiro falou, as joias, elas são que nem o Porunga do Dragon Ball Z. Tá no finalzinho. Ele pede lá, não, todos extremamente malignos. Aí vai pegando, exatamente. Ah, ela não é mais maligna, então ela fica. Simplesmente assim, cara, é Dragon Ball Z. Tudo uma cópia. Nossa, que... Pô, conseguiu. Ele fez o jingle dele, já que ele tava muito tempo sem participar de um podcast. You trust me. I do. E aí temos os momentos finais. Tony Stark não aguenta, obviamente um ser humano comum não aguentaria usar o poder das gemas, né? Isso é uma coisa que o próprio UCM coloca como regra também. E ele consumido, né, o braço destruído, a Friday diz que as funções vitais dele estão fracas. Críticas, e morre, né? Ele chega a falar com três personagens, assim, talvez os três personagens mais ligados a ele, né? O Peter, o Rodney e, por fim, a Pepper. Ah, não falamos da Pepper, né? Que chegou linda, maravilhosa, majestosa naquele armadura dela de resgate, né, cara? E fazer aquele ataque Ultimate Alliance com o Tony Stark. Ficou linda essa cena também. O combo, né? Pois é. Nossa, esse combo foi lindo. Foi o maior combo amor, dia dos namorados, sei lá, dia dos casados, sei lá, do CM. Ela que sempre teve problemas com Tony e suas armaduras, né? Queria afastar ele desse problema. Ela usou finalmente a armadura que o Tony em algum momento deixou pra ela ali, pra ser usada aqui. E parecia estar em paz, né? Porque, sei lá, ela talvez em 5 anos tinha mudado um pouco a perspectiva dela. Voltando ao começo do filme, ela mesmo percebe que o Tony não ia ficar tranquilo se não tentar salvar o Peter, salvar as pessoas do passado. Ela mesmo coloca, né? Nós estamos bem, né? Mas as outras pessoas não, e você não tá bem por isso. Então ela conhecia ele, acho que ela acabou aceitando que o destino final das contas seria esse, o dele, né? Foi um momento bacana. E aí a gente tem, digamos assim, os desfechos finais direcionando para vários personagens, né? Só para passar aqui rapidamente, a gente tem um funeral do Tony Stark, a maioria dos personagens que aparecem ali fazer as homenagens. vale destacar que as pessoas estão procurando quem seria o herdeiro imediato dele, né? Em determinado momento tem a Morgana Stark lá, né? A filha dele, que tá conversando com o Rap, né? E o Rap faz aquela referência a uma das primeiras falas do Tony Stark quando ele é resgatado, né? Que ele quer hambúrgueres, né? O pai dela gostava de hambúrgueres, ela também queria, né? Mas não necessariamente precisa ser Morgana a herdeira imediata, né? A gente já teve um salto de 5 anos. Vai ter o quê? Mais um salto de mais 15 anos? Não precisa. Porque naquele mesmo enterro aparece o Halley, que é o menino já cresceu. Acho que o nome do ator é Ty Sipkins, ou alguma coisa assim. Que é o garotinho do Homem de Ferro 3, que muita gente já vem teorizando que ele poderia ser uma versão do Rapaz de Ferro do UCM. Né? E se você olhar direitinho, não tem pra que ele tá ali de uma forma gratuita. Então, não tá a troco de banana ali. Alguma coisa pode ser que tenha um significado pra ele. Sim, chama-se referência. Sim. E aí a gente tem o desfecho do Tony Stark, mas tem um outro personagem que também tá se despedindo certamente da franquia, né? Que é o Chris Evans, o Steve Rogers. Ele é incumbido de devolver as joias, né, depois que Thanos é derrotado, para cada um dos seus pontos, né, exatamente. Então, na perspectiva daquela realidade, é, por exemplo, no momento em que o Rocket tirou a joia do éter da Jane Foster, imediatamente teria que o Chris Evans, o Steve Rogers colocar. Então, pra gente, se passou horas, mas viagem do tempo é assim, é do que ele colocou, em segundos ele estaria de volta pra devolver, né, na perspectiva daquela realidade. E assim seria pra cada uma das joias. Então ele devolveria na ordem, né, se seguisse isso. 2014 seria alma, poder, realidade, mente, tempo e, por fim, a do espaço. Só que o detalhe, a do espaço, ele decidiu, né, que iria ficar naquele momento. Ele decidiu que ia ficar com a Peggy. Então, supondo que seja a mesma linha temporal, né, ele viveu, digamos assim, esses anos todos do UCM que a gente viu até agora, né, escondido, né, se disfarçando até pra não criar um paradoxo, ele não encontrar com ele mesmo. E também, o que ele mesmo falou, né, como se fosse ele quis viver a vida civil dele, né. Nada impede que, obviamente, em algum momento aí, nesses anos todos que ele viveu escondido, ele não pode ter agido como um vingador secreto, né? Lá vai eu fazendo outra referência, né? Ou agente secreto. A única pessoa que sabia, provavelmente, que ele era um deslocado do tempo é a Peg, né? Essa parte é pra gente supor, né? Provavelmente o Chris Evans não vai voltar pra fazer um papel grande, estendido, desse meio tempo. Né? O que acontece é que ele aparece já velho, ou seja, ele apareceu no exato momento em que ele tinha saído, então ele finalmente poderia revelar-se, né? Porque, assim, ó, a gente já saiu daí, porque já pensou se ele se revelasse antes, a galera pediria a ele, ah, você, não é você que vai devolver a joia, não, vai ser outro, senão você vai ficar preso no passado, né? Então aí ele se revelou e deu de herança o escudo, né? Curiosamente, um escudo inteiro. De onde veio esse escudo, né? Deixou o escudo com... pra surpresa de muita gente, né? Que muita gente apostava que seria o Soldado Invernal, deixou com o Falcão. Não dá pra saber o destino do Gavião Arqueiro, mas provavelmente vai ser a série que vai revelar. E, por fim, o Banner é o único que realmente fica em aberto. Ele aparece com o braço todo atrofiado, né? Não sabe também pra onde ele vai, né? Que tipo de destino o personagem vai ter, não sabe se vai ter algum destino, né? Eu acho que ele se recupera com o tempo daquele ferimento. Mas o mais curioso pra mim foi ver o Thor como um Guardião da Galáxia, né? Como ele diria, um Asgardiano da Galáxia. Uma referência hipernova, né? Aos quadrinhos atuais. Então esse é o desfecho do UCM pra Vingadores Ultimato, né? E a gente termina com uma cena bem emblemática, assim, do Steve de volta com a Peggy dançando. Ou seja, a vida que ele queria desde o começo, né? Terminar a última dança deles dois juntos. Bonito, elegante, final de primeira, que vai fazer muita gente voltar pro cinema. Porque, pode ter certeza, é a despedida de pelo menos uns dois personagens aí, provavelmente três. Continuo achando que, na verdade, veio de uma linha temporal, que por isso se explica o escudo. E que, provavelmente, a gente tem que olhar pra mão dele pra ver se tem o GPS temporal lá. Explicar isso e tudo mais. Porque eu acho isso muito melhor do que deixar... Mas ele veio. Do que a Sharon ter um tio dela. Mas não é tio dela, caramba. Não. Se o cara se esconder esse tempo todo, ela nunca viu o tio. Mas, cara, desculpa. É tio dela do mesmo jeito. Caramba. Oh, esse, o Steve quadrinhos... é a cara do meu tio, só que é 5 minutos mais velho. Mas ela não viu o tio dela, que o cara tá escondido o tempo todo. Óbvio que ele se escondeu, ele não queria encontrar com a cópia dele. Isso já tá certo. Agora, se é o tio dela, cara, é o tio dela desde sempre, mas de sangue. Mas nos quadrinhos era tio dela, ele pegou a tia e pegou a sobrinha. E também no cinema, independente se ele voltou no passado ou não, pegou a Peggy e pegou ela. A viagem no tempo não impede nada disso que você tá falando. acontece do mesmo jeito. Então, esse não, eu também curti pra caramba. Tem uma coisa que você falou em off, que eu acho que isso aí já, acho que já justificaria o retorno da... Poderia justificar o retorno da viúva. Você acabou falando que o Steve teria que devolver as joias em seus devidos locais e tempos, correto? E justamente uma das pedras que teria que devolver é a da alma. E pra, no caso, nós sabemos a regra. Para poder pegar uma pedra da alma, a gente tem que devolver uma alma, né? E como será que deve ser para poder devolver a joia da alma pro lugar? Será que a alma retorna? Isso pode ser uma possibilidade de termos aí um retorno realmente da viúva. E nesse caso, o Steve poder trazer a viúva pra Terra de volta e ela ficar como agente secreta. É, tudo isso, como eu falei, é especulação em off. Mas uma coisa é certa. Ele tentou jogar o caveira só por garantia. Ah, e temos isso também. Temos esse plot. Essa é uma cena... Ou então, gente, vocês estão supondo que o caveira... Vai que o caveira ficou escondido na hora que o Steve apareceu. Vai que também. Pra por segurança, né? O caveira ficou escondido. Não precisa, ele só tá devolvendo. Joga no rabinho que ela volta. Não, melhor. Vamos fazer o seguinte, melhor ainda, só pra ficar mais dramático. O caveira vai puxar mais o capuz, assim, só pra o Steve não ver o rosto dele e saber que é o caveira. Ele fica só aquela coisa negra. Mas isso tudo é off. Infelizmente, por conta isso vale do cinemas ter um gasto maior pra cada filme de sair, e leva um tempo pra cada filme de sair, não dá pra se trabalhar tudo. Tá chegando a 3 horas. Olha, esse final aí abriu as possibilidades, né? E realmente marcou a despedida, né, de pelo menos o Capitão América e do Homem de Ferro, né? O Capitão América conseguiu viver aquela vida que ele queria, né? Ao lado da Peggy, né? Ele devolveu as gemas. Essa é uma questão interessantíssima da joia da alma, que realmente pode ser A deixa pra trocar. E também seria uma forma pra própria Viúva Negra viver uma vida em paz, né? Porque ela também não... Na situação dela, ela também não conseguia ter essa vida em paz. E é claro, seria interessante ver como é que o Capitão América ia fazer com o Caveira Vermelha, né? E, é claro, Tony Stark, né? Que vamos dizer assim, né? Fechou um ciclo, né? Tudo isso começou com o primeiro filme do Homem de Ferro, né? Lá atrás, né? Nem lembro agora qual ano. Mas foi o Tony Stark que começou, né? Foi o Robert Downey Jr., né? É o fim do jogo, né? É o Endgame. É, Endgame, né? E aí fecha-se. É um grande arco, né? É um grande arco que tá se fechando agora, né? Agora vamos ver o que o futuro reserva, né? Pro Homem-Aranha, pro Pantera Negra, agora... Pelo jeito, pelo Capitão América Negro, pro... Doutor Estranho, pro Buck. Agora, os dois têm uma série, né? E então, vai ser... Assim, fechou-se um ciclo com a saída, né? A gente já era algo esperado, né? A saída de, pelo menos, do Chris Evans, né? Já era esperado. E do Robert Downey Jr., né? Já era algo... Mas vou dizer, viu? A Marvel deu um chapéu. Todo mundo apostando que quem ia morrer o Capitão América, por conta que o Chris Evans era quem mais queria sair, né? Rodava isso. Deu um chapéu que foi o único que não morreu. Viveu até a véio. Porque ele pode dar deixa, né? Porque pode dar deixa dele voltar, né? Por causa do soro do super soldado, né? Não, mas não sei o que... Não, ele envelheceu o que tinha que envelhecer mesmo com o soro. Mas o que eu tô falando é o seguinte, é que deu um chapéu, né? Que todo mundo tava apostando em uma morte, foi a que nunca não ocorreu. Pois é, e assim, fechou um ciclo, né? É um filme que, quando sair DVD, Blu-ray, vai ganhar os adicionais. Vamos reassistir, né? Como sempre. E sempre que tiver passando na televisão, na TV a cabo e tal, a gente vai pegar e assistir, como eu faço com todos os filmes dos Vingadores. Enfim, cara, foi um grande momento mesmo. Acho que, assim, pra quem gosta, pra quem é fã dos personagens. Acho que, assim, cara, todo mundo que eu tô falando que gosta e tal, reconhecidamente, cara, vamos dizer assim, foi um baita ciclo que dificilmente... Eu espero que mantenha a qualidade, mas dificilmente vai se repetir pelos próximos 20, 30 anos. Sim, foi um final bem satisfatório. Eu não gostei de uma coisinha ou outra, como eu falei, ao longo desses 11 anos, assim, mas eu acho que nesse filme eles souberam homenagear todo esse momento, as próprias viagens no tempo, quando eles vão voltando para momentos icônicos de toda essa jornada. Tem o furo de roteiro outro, que o Coveiro briga que não é, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, como o próprio Capitão América velho lá. Como eu falei, eu também... Esse é o que eu... Dentro do que você acha, é o que menos é. Tá. Mas enfim, se então for. É. Pra mim é, mas... Eu também, eu tava achando que era o Capitão que ia morrer. Tanto que eu tava preparado psicologicamente pra ele, aí quando foi o Tony, eu falei, dane-se, um a menos. O único que... A diferença é que agora, finalmente, esse Peter do MCU tem alguma coisa a ver com o Homem-Aranha. Ele também não tem tio. Nossa senhora, velho. Que horrível, puta merda. Mas, cara... Essa piada foi maldosa. Essa piada foi maldosa. Foi isso, foi... Bom, é... Não, mas, gente, essa, era óbvio que o Tony Stark ia morrer, cara. Ele é um Stark. Nossa. Isso não é champinho. Futuro do CM, a gente não tem nada oficialmente divulgado. É, acredito eu que até a saída desse podcast, o Kevin Feige não vai se pronunciar ainda. E tem suspeitas de filmes por vir, né? A gente tem aí o da Viúva Negra, que supostamente vai se passar no passado. Então, ainda a morte de Valeria, né? A não ser que tenha uma pegadinha aí no meio. A gente vai ter, enfim, pelo que está se dizendo até agora, a gente tem Eternos para vir, filme do Shang-Chi, tem já meio que engatilhado aí já o Doutor Estranho 2, finalmente saindo. É, acabou sendo atrasado por questões que a gente não precisa salientar de novo aqui. O Guardiões da Galáxia 3, eu acredito que até foi bom ter esse atraso, porque o James Gunn precisaria estar vendo o Vingadores Ultimato para saber o que fazer, porque ele tá com o problema na mão, né? Ele perdeu a Gamora, mas ganhou um Thor pentelhando a vida do Peter Quill ali, né? E aí, além disso, a gente tem que também entender que o próprio Thor parece ser um dos personagens que tem ainda sobrevida no filme, nos filmes, né? Pelo menos o Taika Waititi, pelo depoimento de algumas pessoas aí, parece que quer vir. E legal, porque eles jogaram o Thor lá pro espaço, né? Quem sabe não vê uma saga interessante, cósmica, envolvendo um certo cara com cara de cavalo aí vindo, né? Suposições a mil, né? Tem aqueles easter eggs que a gente não sabe se vai dar jogo, né? Tem aquela história que eu falei lá no começo do tal do maremoto lá, do terremoto debaixo d'água. Quem sabe isso aí não surge um personagem aquático ainda por vir. Eu mesmo, assim, eu não sei se vai ter tão imediatamente no futuro um filme dos Vingadores, né? Ou dos novos Vingadores, né? Apesar de estar direcionado pra isso. Mas eu andei pensando o seguinte, já que houve cancelamento da Netflix, de Aba 4 aí, o nome dos defensores tá livre. Então imagina aí, a gente tem um Doutor Estranho, um Hulk mais inteligente, um pouquinho mais funcional, se citar aí Maremoto aí, Valkyria, a Fox com os direitos do Surfista Prateado, por que não fazer os defensores como deveria ser feito desde o começo, né? Tudo é possível agora. A gente acha que é um fim, mas... Agora a Disney comprou direito de mais personagens, né? Muita coisa ainda por vir. A gente tá só com as suspeitas, acho meio triste, com aquela nostalgia do ar, porque a gente tá acostumado com esses personagens já há uns 10 anos, mas todos eles eram extremamente desconhecidos do público em geral pra essa geração, que é uma década, já é uma geração. Imagina você voltar a conhecer novos personagens, que são esses que estão se aparecendo, se revelando agora, não só os Pantera, Capitã Marvel, o Formiga e Vespa, eu já considero eles, inclusive, um pouco mais das fases anteriores. Mas provavelmente eles têm sobrevida aqui. Quem sabe o que pode surgir aí desses que já existem, que vão ter novas histórias, e por mais uns 10 anos, o que, é que eles podem elaborar aí, né? E quem sabe daqui a 10 anos, se não vai ter uma versão de Vingadores Ultimatos com essa nova geração. É muito aberto tudo isso, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte, não sofram de antecipação, né? O bom de cultura pop, o bom de filmes desse tipo, é que você não precisa ficar encasquetando se o filme é certo, teorizar muito em cima do filme, né? É uma coisa que muitas vezes a gente fala aqui, né? E tá vendo esse tipo de filme pra se divertir, e se desliga pra curtir o momento, né? Que é isso que tem sido os filmes do UCM, né? Acima de tudo, nos surpreender, nos emocionar, transformar esse filme de super-heróis em uma coisa a mais, né? E isso tem conseguido. Bom, então a gente vai encerrar nosso nominata 66, grande, né? Mais do que esperado. Mas tinha realmente muito mais coisa pra falar, né? Tem muita coisa o que tirar desse filme. Mas a gente não quer deixar esse podcast do tamanho de Vingadores Ultimato, né? Não vai ser um negócio pra 3 horas. Então a gente encerra por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.